acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. A safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí. Esse é o melhor fã de suas tempos. Não tem um final com prorrogação, cara? Não. Eu pensei que ela mandou um recadinho, começou a prorrogação. Não. Eu não quis macular essa poesia moderna. Ok. Entendeu? Porque essa é com certeza uma das melhores músicas de todos os tempos. Verdade. E eu acho ela genuinamente legal. Eu fiquei surpreso. Eu também acho ela legal. Porque ela tem um ritmo. Ela tem um ritmo legal, entendeu? Você vê por aí. É porque é o Nego Ban, né, mano? Nego Ban. Nego Ban tem uma vocalização sensacional, né? Quando vem o A Safada, né? Pô, só ele consegue fazer, né? Exato, cara. Eu acho é sensacional, mano. Isso aí é foda. Funk nacional, uma estrela. Pero o Max deve estar feliz. Finalmente um funk entra na íntegra. Não. Finalmente, né, cara? Vocês só boicotam esse movimento nacional, cara. Vocês são uns bandos de chupa-rola de gringo, velho. Mano, vai tomar no chão. Caralho. O que é verdadeiramente brasileiro, vocês não apoiam. Como assim não apoiam? Eu apoio 100% a cultura brasileira, mano. Não apoia nada, cara. Quando eu quero botar Chatuba de Mesquita, UDR, vocês barram, mano. Porque tu tem um limite. Sempre essa história, mano. Tu tem um limite. Eu tento limite sempre colocar. Caralho, mano. Sempre tento colocar aqui. Não tem limite, cara. Eu... Não tem limite pra arte pro Brasil, mano. Não tem limite pra arte, é foda. Caralho. Já temos a primeira opção de nome pro podcast. Não temos limite pra arte. Caralho. Caralho. Parabéns. Então você quer dizer que o Prorrogação e essas músicas são um movimento artístico musical do Brasil, é isso? É, cara. Funk, UDR, porra, tudo um movimento... Cultural. Musical do Brasil, cultural, cara. É tudo arte. Isso é cultura brasileira, velho. É tudo arte. Tudo arte, é assim que funciona. Inclusive, Lei Rouanet, estamos aí, hein? É nóis. Tamo... É nóis, patrocinando o casamento. Não é, mano? Não é? E show do Fábio Porchat no festa de fim de ano de empresa. E Jô Soares. Tem mais, né? Tem mais. Lei Rouanet é foda, porque Lei Rouanet, mano, não importa de quem. Em vez de patrocinar os caras que cantam, eu tava com os meus manos lá na minha quebrada, chegou o Vanderlei e veio dar ideia errada. Não, os caras vão patrocinar essas merdas. Caralho, mano. Mano, eu acho que é isso aí. Arte é importante. Arte é essencial pro país. Né? E acho que fica a mensagem, então, Lei Rouanet, estamos aí, patrocina nós, por favor, né? Porque peraí. Primeiro, eu quero fazer uma contestação aqui. Corte de cabelo é arte, cara? Com certeza. Se for com do certeza. Rúmeus... Com certeza. Se for igual ao do Rúmeus, ou então as anime mangá men's hair with the ID hair extra. Não, mano, o Crave apoia o cabelo do Rúmeus, hein? É claro, eu sempre quis ter o cabelo do Rúmeus, cara. É uma pena que esses sites que esses canais do YouTube aí, com 1.500.000 inscritos, que ensinam a fazer cabelo de jogadores de futebol, só tenha cabelos iguais, cara. Os caras são tudo igual. Eu queria ter o cabelo do Pirlo, cabelo do Rúmeus, cabelo do Fellaini, do Amaral. Eu acho esse aqui esse Amaral. Do Amaral. Queria ter o cabelo do Barbie. É fácil, cara. Tu pega zero. Cadê o... Você pega a máquina zero, passa no cabelo todo. Não. Aí no final você passa no olho também. Enfia no olho. Caralho, cabelo do Amaral é foda, né, mano? Queria ter o cabelo do Marcelinho Paraíba. Cadê? Claro, caça-rato. Caça-rato. Caça-rato. Porra. Não, mas esse vídeo aqui que o Lucas enviou do cara normal asiático, cara, é excelente. Caralho. Bem, você quer cortar o seu cabelo como um cara normal asiático. Parabéns, cara. Sabe qual é o melhor jeito de se cortar o cabelo como um cara normal asiático? Você nascendo asiático. Porque eles nem cortam o cabelo, né, mano? Sério. Exato. Bem, então é isso. Vamos embora. Vamos começar esse podcast. Drive the constellation. It's time. You're fine. Just another color-coded crime. The song is fascination. Another lonely superstar. Vamos embora para a nossa primeira notícia, que esse é um assunto de futebol sério, que Messi é condenado a 21 meses de prisão por sonegação de impostos. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Quando a gente achou que ele tinha esse safado. Caralho. E todo mundo falando só do Neymar e o Messi aí, ó. O Messi aí, ó. Engraçado que, primeiro que a quantia é muito pequena, né, cara, perto do que ele recebe. Muito pequena mesmo. E o que é compreensível, né? Porque em 2007 ele não recebia quanto ele recebe hoje, né? Sim. Então, o dinheiro pra ele valia mais. Mas, infelizmente... Ah. Felizmente ou felizmente, pra alguns, o cara acabou... O cara... Provavelmente vai ser preso, mas na minha opinião acho que não vai dar em nada. Difícil acontecer alguma coisa com ele. É claro que ele vai pagar alguma coisa e tal, mas duvido que ele fique preso 21 meses. Eu acho muito difícil, cara. Eu acho que mais fácil... É quanto que a gente tá falando mesmo? 21 milhões de reais, é isso? Isso. Ah, cara, sei lá, ele transforma isso aí, ele devolve esse dinheiro e é obrigado a pagar alguma coisa de instituição, caridade e tudo mais e tal. É. Mas que jogador já faz isso mesmo, desse nível igual o Messi, já faz isso, então porra. É, provavelmente é isso. Provavelmente é assim, vai dar julgamento, culpado, aí o exemplo, ó, o Messi é culpado, e aí ele dá uma grana, uma tonelada de dinheiro, né, mano? Pra alguém aí, pronto, acabou. E vai ficar por isso mesmo, cara. Que essa... Será que o Bangu vai aceitar esse tipo de manobra pra melar a transferência do Messi? Até porque estavam querendo montar o time dos Galácticos do Presídio, né? Porra. Exato. Imagina, Bruno no gol, Messi na linha. Caralho, Adriano. Aí daqui a pouco aparece o Adriano. Porra. Não, mano. O Jobson. Messi e Adriano, mano. Puta que pariu. Que ataque. Mano. E o Jobson também. O Bruno também, ainda, mano, batendo falta. Jobson na ponta. Porra. Porque não, cara, vamos esquecer que o Jobson foi pego por. Como é que é? Estupro e violência de 4 jovens adolescentes. Menores. 4 garotas menores. É. O cara estuprou 4 minas menores. Esse é o Jobson. Aí. Nível nível tá aumentando aí. Depois de sair um vídeo dele. Cara, mas vocês lembram quando o Jobson ainda tava jogando? Que aí rolou a suspensão dele, que falaram que ele não ia poder mais jogar e tal. E aí eu lembro que a gente comentou que o Jobson tava voltando, tava num momento melhor, né? E aí eu tinha comentado que, meu, que isso ia acabar com a carreira dele e que ele nunca mais ia voltar se ele realmente ficasse todo esse tempo parado. Não deu outra. Não deu outra. A potencialidade dele de fazer merda é muito grande, né, velho? Cara, se o cara não tiver no time jogando, porque ele tava jogando no Botafogo razoavelmente, tá ligado? Então tava segundo deixando. O Carlos, né? No Botafogo, só o Carlos sabe que existe, né, mano? Só os torcedores do Botafogo assistem o Botafogo. Os 7 torcedores do Botafogo. Infelizmente, mas o bom disso, cara, é que a maioria tem 60 anos pra cima, igual o Santos. Então os caras têm tempo de se ver aí. Cara, exato. É. Não, bem, eu sei lá, cara. Eu fiquei. Agora, o Crive, agora o ruim disso é que pode ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Caralho. Caralho. Ô, Carlos, eu fiquei sabendo que. O time do Botafogo é fácil. Você tá ligado que, tipo, assim. Sabe por que o botafoguense sentiu muito quando o Garrincha morreu? Porque não só eles perderam o maior jogador da história, mas como também eles perderam uns 20% da torcida só na morte do Garrincha. É um negócio sinistro, né, mano? É triste. Mas tudo bem. Nada, velho, tá maluco, porra. Toda celebridade que morre gera um boost e você vê ela fica mais famosa ainda. No caso do Botafogo, não. Não, cara, isso sempre acontece. Mano. Porra, cara, eu, sinceramente, cara, eu torço muito pro Botafogo, mas é difícil, cara, na moral, mano. Não, eu sei, porra, eu torço pro Botafogo. Mano, é assim, mano, Ribamar, velho. Outro dia eu assisti o jogo do Botafogo contra o Figueirense, foi 0-0 o jogo, cara, mas sério, dá tristeza, mano, dá tristeza. Sabe a coisa que deixa mais triste? Não é nem o jogo, cara, é o estádio com que os times carioca estão jogando, cara. Dá muita tristeza. É. Tipo, nenhum time carioca tirando o Vasco tem o estádio liberado agora, né? Então, porra. Cara, isso é papo pra depois, né? Parabéns. Eles têm ainda a ilusão. Eu só quero... ilusionário. Eu só quero ressaltar que a gente foi do melhor do mundo para o Botafogo. Ah, perfeito, cara. É isso aí. Bem. Até porque o Prorrogação é o quê? É um podcast que fala do Arsenal e do Botafogo. E do Habibs. Habibs. Né? Então é isso. Então é isso. Vamos embora, vamos pra próxima notícia. Gol! A nossa próxima notícia não é bem uma notícia. É um aniversário. Há 4 anos, Bruno deixou para o mundo a seguinte mensagem. Tá lá, do lado de O Homem é o Lobo do Homem, esse tipo de coisa, que é quem nunca saiu na mão com uma mulher. Bruno, goleiro. Caralho, Bruno. Oh, garanto que o Johnny Depp concorda. E o John Mayer, né, mano? John Mayer também rolou? É, ele tinha toda a treta lá que ele usava as minas, que tipo, ele é famoso, ele comia as atrizes lá e largava os bagulho. Assim. Ah, velho, nada mais importante que Chris Brown, velho. Chris Brown apoia totalmente. É, Chris Brown. Netinho. Netinho de Paula, pô. Netinho, velho. Não é, mano? Porra. Tô chegando na Coab pra bater na minha mulher, cara. E agora é pastor e político. Caralho, mano. Ai, meu Deus. Eu acho que isso é uma mensagem importante aí pro mundo, né? Porque quem nunca, né, mano? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, né, Lucas? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Eu lembro, eu já bati muita mulher quando eu tava no prézinho brigando por Mup. Muito. Ah, porque aí é terra sem lei, né, mano? Prézinho é terra sem lei, mano. Aí não tem essa, não. Mas fora as duas namoradas que eu enterrei, eu nunca bati mulher. Entendeu? Sempre... Aliás, eu acho engraçado isso, porque o Bruno nunca bateu na mulher, ele só mandava o macarrão bater nela. Não, ele só abria, o canil. Era tipo o senhor Burns. Era isso. Invadiu a mansão dele e soltava os cachorros. Exato. Caralho, tá muito mórbido isso. É melhor que a gente trocar de notícia. Eu acho que é bom a gente trocar de notícia, né, mano? Enquanto isso, então vamos embora pra próxima notícia. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Nossa próxima notícia. Pokémon GO, que acaba de estrear já em alguns países, não no Brasil ainda, levou os jogadores da Austrália a invadirem delegacias de polícia em busca de Pokémons. Caralho. Será que tem lá? Então, aparentemente... Delegacia. Então, aparentemente, era um Pokéstop numa delegacia. E aí, tipo, tinha Pokébolas e sei lá o que, tá ligado? Ah, entendi. Eu estou... saltar outra uma parada. Mestre preso, Bruno na cadeia, agora invadem delegacia. Então, é temático, né? É temático, velho. É minha homenagem, com prorrogação na cadeia. Prorrogação 85 Bangu 1. Caralho. Caralho, velho. Vale dizer. No dia que Eduardo Cunha chora e pede renúncia, né, velho? Olha só, você vê. O Eduardo Cunha, como bom baterista, saiu da banda, tivesse, assim como o meu baterista. Se tivesse que o Gibson aqui, ele ia falar: meu malvado favorito. Nossa. Cara, eu tava vendo quando ele renunciou, eu fui no Facebook do Eduardo Cunha ver se tinha algum pronunciamento sobre a renúncia dele. Daí eu descobri que quem curte a página dele é o guitarrista. É sério? Sério, procura. Caralho. Parabéns. Parabéns. Apesar que eu falo, mano, seguir o Eduardo Cunha no Twitter vale a pena, cara. Ele tem uns Twitters ótimos, cara. Ele entende somente de música. Somente sobre futebol, cara. Ele entende pra caralho de futebol, velho. Sério? Que time sério? Ele torce? Ele é flamenguista. Nossa. Aí fica então comentando o jogo do Flamengo. Já dá pra entender. Porra, sensacional. Já dá pra entender porque ele rouba. Já dá pra entender. Mas ele entende de música também, né? Ele é baterista. Porra. Baterista. E como bom poxa, baterista. Ele tocando no. Tocando no Luciano Gimenez. Eu vi isso aí, é muito legal, cara. Eu acho engraçado pra caralho, mano. Mas. Seria legal se ele não roubasse. Mano, é que como. Um cara bacana. É que como todo bom baterista, ele arrumou uma treta e saiu fora. Entendeu? Não que isso não tenha acontecido com a minha banda. Talvez. Não sei. A história do baterista na sua banda é ótima. Por que tu não chama o Cunha, cara? Cara, o baterista. É verdade, agora que o Cunha tá livre, né, mano? Chamou o Cunha. Né, mano? Ia ser da hora, né? Mano, certeza pelo menos que eu ia arranjar um show legal pra eu tocar, tá ligado? Aí, porra, ia rolar um punch de grana aí bonito, tá ligado? Na banda de vocês. Porra, eu ia conseguir comprar meu baixo novo, que eu tanto quero, mano. Olha só. Porra. Não ia... Oh, a banda podia chamar The Impeachments. The Impeachments. Caralho, caralho. Bem, eu só, antes da gente terminar a notícia de Pokémon GO, só vale lembrar que o negócio foi tão sério que tinha tanta gente entrando na delegacia que a polícia teve que fazer um pronunciamento oficial avisando os treinadores pra ficarem longe. Entendeu? Eu acho que vale dizer isso e só já aviso, vai dar merda. Já tá dando, vai dar mais merda. Peraí, rapidão, dentro da delegacia era um Pokéstop, você pegar... Pokébola, os bagulhos. Pokébola, esse tipo de coisa. Sim. Será que tinha um oficial Jenny? Exato, isso que eu pensei. Eu acho que tipo, você aponta o celular pro guarda lá, pro policial e ele vira, né, mano? Deve ser mais ou menos isso, mano. É verdade, né? Um policial gordo com uma caixa de rosquinha na mão. Aí você aponta o celular e vira policial, Jenny. É um mundo fantástico esse Pokémon mesmo, cara. O melhor, mano. Caralho. Você vai no hospital, você pega aquela enfermeira com o braço do tamanho de um pneu, daí você passa nela, enfermeira Joy. Cara, vai, ó, só vou dizer uma coisa, que ó, o governo australiano mandou a seguinte mensagem. Por favor, olhem para a frente, para além de seus telefones e para os dois lados da rua antes de atravessar. Aquele sem churu não vai a lugar nenhum. Mano, não sei porque que a Austrália também tá... Eu não sei porque a Austrália também tá fascinada com esse Pokémon. Cara, eles veem Pokémon todo dia, cara. Cada bicho bizonho que eles têm lá, cara. É, mano. Cara, mas olha só, pelo menos esses aí não vão te matar, a princípio. Oh, mas eu até entendo o vício dos caras. É o único lugar do mundo onde tem Kangaskhan. Nossa. Caralho. Nossa. E é Kangaskhan. Ah, sei lá, mano. Cara. Eu ia lá com 10 anos. Ai, caralho. Bem, então é isso. Provavelmente a gente ainda vai ter muita notícia de Pokémon GO, até porque todo mundo aqui vai jogar. Não vou. Não, até parece. Que absurdo, Crave. Que absurdo. Até parece. Se você não jogar, você tá escutando. Eu duvido que você não vai querer invadir uma delegacia, velho, pra te charizar. Que bom será que tem na favela? Ah, cara, é certeza, do jeito que os caras são, tu vai subir a favela, vai ter, sei lá, o Mewtwo, vai estar aí em cima do Morro da Maeta. Mano. Pokémon, eu não tenho certeza, mas Equipe Rocket vai ter pra caralho. Certeza, mano. Mano, ou o chefe do morro tem o Mewtwo, ou os caras da bosta. Então você vai passar no cara da bota e vai ser o oficial. Só com o caveirão, velho. Mano, que puta que pariu. É Arbok, Wizard e Weezing e Zubat, mano. É só isso que tem lá, mano. Caralho, mano. Bem, então é isso. Vamos embora pra nossa última notícia. Kim Jong-un engorda 40 quilos desde a posse na Coreia do Sul. Tá certo, mano. Nossa, caralho. Não é do Sul? Ah, não. É segundo agentes sul-coreanos. Segundo a gente, a Coreia do Sul... Nada ninguém, mano. A Coreia do Sul tá investigando o presidente pra saber quanto que ele engordou, pra você ver o quão sinistro tá o bagulho. É, mano, a espionagem coreana é foda, velho. Não é, mano? Joker Game. Aí, ó, o Joker o cara, Game. O cara, imagina, mano, o cara lá, o líder do país, passa lá na farmácia pra se pesar, tem um coreano do Sul lá, de infiltrado... Tirando foto do peso. Nossa. Não, é tipo assim, um cara atrás dele com uma fitinha métrica pra dar a volta na cintura dele, tá ligado? O cara lá no FI, pá! Ah, mas eu concordo, mano. Se eu fosse ele, eu engordava também. O cara não deve nada a ninguém, mano. Não, literalmente, né, mano? Também, o cara faz, né? O que quiser, mano. As pessoas gostam dele. Esse gostar é meio relativo, né? É, gostam dele, cara. Pá, cara, eu gosto dele, acho ele legal, cara. Também, então. Sabe o que você é? Você é invejoso, cara. Podia ter no Slicker TV Kim Jong-un Hair. Mas já tem, porque ele mesmo fez. Ele mesmo fez. É verdade. Eu... Caralho, imagina. Kim Jong-un youtuber, velho. Caralho, mano. Os vídeos dele devem ser mó legais, mano. Como fazer seu escravo fazer as coisas. Será que ele participaria de qual é o signo youtuber? Nossa. Qual o signo do seu ditador? Gêmeos, Stalin. Caralho. Meu Deus do céu. Ares, Pinochet. Sagitário, Hugo Chaves. Caralho. O Aldebaran comendo do Brasil é o Médici. Ai, caralho. Aqui, Lucas, vai ter notícia extra aqui, cara. O Carlos acabou de mandar o link. O Carlos mandou o link? Essa tem que entrar, cara. Caralho. Então, ó, vou dar vírgula especial pra vocês, hein? Ó, vai lá. Build. Spotify? Notícia. Bill, porra! pra completar nossos assuntos de sempre aqui no Prorroga, Habib's debocha dos preços de McDonald's e Burger King e movimenta a web. Temos uma prorrogação fechada. Acabou. Peraí, nós já falamos do Arsenal? Não, mas vai chegar ainda. Não, não vai chegar ainda. É, cara, não tem um prorrogação que a gente não fala do Arsenal. Então, pô, o importante é botar o Habib's agora. Acabou já o podcast. O Botafogo já foi. O Habib's já foi. Então, caramba. Caralho, sensacional, mano. É o Habib sendo genial como sempre, né, mano? Caralho, pior que o comercial é bom, velho. Cara, eu só tô vendo essa cara aqui do maluco. Pô, cara, gordão, velho. Habib está com umas opções mais baratas agora, cara. Tá. Tem um lanche lá que tá saindo por R$1,90. Mas é esse, é do comercial desse lanche. Você, ó, o hambúrguer é R$3,90. Se você comprar o lanche inteiro, sai a R$1,90. Ainda mais que agora o McDonald's tá fazendo aqueles lanches caro, chique lá, né, mano? É, o Mac Gourmet. Não é, mano? Eu acho muito engraçado. Os caras lançaram até batata rústica, mano. Tudo rústico, né? Batata rústica, bem. Mas eu comi um desses, cara. É gostoso. Qual? O novo, o Dijon. Mushroom Dijon. É, isso aí, meu. Mano, isso é gostoso. Eu acho engraçado, cara, porque... ele, mano, a parada é Habib's, velho. É. Não, mas a parada é Habib's, com certeza. Esfirra de frango, 50 centavos, viado. Porra. E especial de dose dupla ainda. Porra, com certeza. Porra, mano. Pastelzinho de Belém, dose dupla, mano. Nossa. Porra, genial, velho. Caralho. Caralho, mano, pegar aquela caixa aberta cheia de esfirra de carne, mano. Nossa, mas caralho, eu tava com vontade de cheirar de esfirra. Porra, esfirra de carne demora até um pouco, não tem dose dupla, velho. Nossa. Nem promoção. Nossa, a de queijo, mano, de queijo é melhor de longe. A de queijo é genial. Queijo é bom, mano. Nossa. Sabe o que eu sinto saudade? Pegar aquela caixa... O que caixa... a gente tá falando, mano? Cara, pra mim, a melhor é que tem dose dupla, cara. Foda-se o sabor, cara. A parada é o preço. Não. Mini churros. Mini churros. Caralho, mini churros é muito bom. Porra. É, química creme li, cara. Não, nossa. Creme li é a melhor coisa que existe. Fogaça, né? Fogaça de calabresa. Mano, eu tava pensando, lembrando o sentimento, cara. Sabe o que é? Bolinho de bacalhau. Você compra aquele Habib's. Você compra aquela caixa gigante do Habib's e você acorda no café da manhã cedo, antes de todo mundo. E o Habib's tá lá em você, o resto do Habib's. Caralho, mano. Agora, as paradas árabes a gente nunca come. O pior é que eu gosto de comida árabe, mano. Não, outro dia eu pedi eu gosto pra caralho, e lá, o bagulho era tão ruim, mano. Era tipo um pudim de gergelim tão ruim, mano, que eu quase gorfei, mano. É que não é. Devia ter pedido logo um sorvete. O pior é que o Habib's, o que ele faz de melhor não é a comida, é tipo a comida árabe mesmo. Eles não fazem árabe de verdade, tá ligado? Esse que é foda, mano. Eu gosto, mano. Eu gosto de, por exemplo, charuto, essas coisas assim. É bom, mano. É da hora para fumar um charuto. O charuto não é cubano? Charuto é uma comida árabe que é feito com repolho e um. É, vamos. Ah, tem kafta, né, velho? Que é mais kafta, famoso. Né? É. Kafta? Mas kafta que... não é tcheco. Nossa, kafta é tcheco. Essa foi longe, velho. Não, vira. Não, vamos embora. A gente ainda tem muita coisa pra gente comentar aqui. Essas foram as notícias da semana. Porra, cara, eu gostei dessa aqui, cara. Eu fui letrado pela primeira vez na vida. Não, mas ele tá falando do escritor, o Kafka? Kafka. Exato. Porra, você sabia que ele era tcheco? Ele é tcheco? Parabéns, mano. Eu percebi, cara, eu acabei de perceber o Crive tendo uma admiração genuína pelo Euro Marx, mano. Eu tô sabia, caralho. Cara, eu sabia que você não era só LOL e Sasuke. LOL e Sasuke Bump. Eu não sabia que era só foguete Katum, né, mano? Mano, aqui é tráfico e literatura, mano. Caralho. Esse parabéns, meu parabéns. É afinal, as letras são inspiradas em Schopenhauer. Exato. Caralho. Eu tô esperando o dia que tu vai recitar Chomsky, cara. Cara, sabe por que eu entendo? Por que a gente não tem ouvinte novo, cara? Porque nossas piadas são tudo recicladas de 1 milhão de programas atrás. O cara entra aqui e não entende nada. É, deve ser meio difícil mesmo, né, cara? Ele só escuta um monte de mongol rindo feito um imbecil de coisas que não fazem sentido, né, mano? Caralho, mano. Mas na verdade é porque a gente passa o programa inteiro falando do Arsenal. Exato. Mas tudo bem. Bem, então é isso. Vamos embora, porque a gente tem que voltar pra esse quadro maravilhoso com essa vinheta magnífica. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tome e leve. Morango e banana. Só não tinha jacaru, meu bem. É, voltamos. Tome e leve, mercado da bola. Já teve contratação pra caralho. Óbvio que tem o fato de a gente não ter comentado nada disso em um mês. Mas teve muita coisa acontecendo. É, a gente tá com uma lista aqui que pode funcionar ou não. A gente já comentou, acho que foi a primeira a acontecer, que foi a debandada do Hummels, né? Que traiu o Borussia Dortmund. Filha da puta, né, cara? Não é? Eu diaria ele mais se o cabelo dele não fosse lindo. Caralho. Caralho. A gente teve também Naldo saindo do Wolf pro Schalke. Sério? Schalke. Foi pro Schalke. Esse eu não tinha visto, não. Naldo foi pro Schalke, é, acho que é duas temporadas ele tá acertado. Nossa, cara, eu tô em Schalke. eu também tô em Schalke, né, mano? É isso que dá o cara tá jogando bem pra caramba e nunca ser chamado pra seleção, não ganhou holofote, não é nada. Não, mas é que na verdade é porque pra ele é Schalke ou Wolf, ele tanto faz. Nossa. É, eu curti, mano, por que só eu ri? Que eu tô em Schalke. Caralho. Ô, Lucas, a gente não tinha falado que a gente ia parar de reciclar a piada. Não dá, porra. Desculpa. Vai escutar o podcast número 12, aí você começa a entender algumas coisas. O pior que nem isso, porque a gente recicla a piada do podcast 5. Cara, a gente vai ter que fazer um guia de piada, mano. Você tem que fazer um guia de piada da prorrogação. Vamos fazer um infográfico de piada. Caralho, mano. Não, porque se a gente falar aqui, começar a falar do Rooney, por exemplo, a gente vai falar de Eurocopa. Não, depois. Velho, eu não precisa ir muito longe. A gente vai começar a falar do Alex, cara. É, né? Cadeirante. É, velho. Falar sobre maratona de Harry Potter. Nossa! Bem, é, quando a gente fala ou citar o nome Valente, as pessoas nem sabem quem ele é. Mas tudo bem. É, olha só, tivemos Dembélé, Borussia Dortmund agora. Belê. Belê. Belê. Temos o pessoal que tá falando agora, só porque tá aparecendo na porra da Eurocopa, o Renato Sanches, que agora foi pro Bayern de Munique. Ah, mas ele já tava sendo comentado quando tava no Benfica. Faz tempo já essa contratação. Não, ele mas... é um jogador, cara. Não, mas tipo assim, o pessoal tá o falando... O nego tá colocando hype também, que nossa, tá demais. Eu acho ele um bom jogador, é o que eu falo, um bom jogador. Mas eu ainda não vi nada pra eu... Eu acho ficar surpreso, tá ligado? Pra falar, nossa... Ele é o Arouca com grife. Parece até por causa das tranças, né? Exato, joga o Arouca. Não é, mano? É assim. Ele pode ser muito bem o Anderson, que agora tá no Inter. Exato. Anderson que muito tempo o Manchester United aí carregou o Anderson. Nossa. Não, o Anderson carregou o Manchester United. O Anderson carregou o Manchester United. O Anderson carregou o Manchester United, cara. O Anderson disputou a final de Champions, cara. Cara, o Cristiano Ronaldo seria o que sem o Anderson no time dele, cara? Velho, na boca vocês estão falando. Carlos Alberto é campeão da Champions, gol da final. Pô, mas o Carlos Alberto nunca foi ruim. O William José é campeão da Champions. Não é não, cara. Não, o William José não, porque ele tava no time dele ainda, né? Mas o Casemiro... Mas tudo bem que o Douglas com o Casemiro foi campeão duas vezes. O Casemiro é bicampeão. E na segunda ainda por cima jogando de titular pra caralho. A gente não pode criticar o Casemiro, não pode. Sabe quando eu lembrei agora daquela notícia que a gente deu, que a UEFA falou que queria dar a medalha pro Douglas porque ele não jogou nenhum jogo? Nossa. Caralho, que triste. Ó, tem uma notícia aqui, Carlos. É, eu não sei, você vai sentir um pouco ela. Brendan Rodgers no Celtic. Ah, velho. Grande, cara. Grande contratação. Né? Aí eu acho engraçado que tem um anúncio aqui, aí tá escrito Welcome to Paradise. Que paraíso, né, mano? Que paraíso. Caramba, é. Ele vai. ou ele se dá bem, ou ele se... Cara, tipo assim, uma coisa certa, ou ele vai ser amado pela metade do país, ou ele vai ser odiado. Vai. Ele é ruim demais, cara. Mas é o certo. Cara, mas eu tô falando, se ele fizer merda, ele vai ser amado pelo pessoal do Rangers. Mano, ele se ele fizer coisa ele boa... Ele foi vice-campeão com o Liverpool, cara, carregado pelo Suárez, cara. É, isso depois lá... nunca mais fez nada, cara. Bem, aí a gente teve também aqui, esse já aconteceu no tempo, são notícias que já aconteceram no tempo, a gente nem chegou a comentar, então por isso estamos colocando aqui. A oficialização, né, o Xhaka, que agora é jogador do Arsenal. Caralho. Melhor contratação do futebol. Arsenal na sétima dimensão. Não, é melhor a contratação do futebol inglês aí, hein, mano. Olha só, parabéns. Tem outras boas, mas essa é muito boa, sim. Não, eu acho que é uma das melhores, mano. Eu acho que, tipo, pelo menos o Arsenal acertou, tá ligado? Pelo menos isso. É o mínimo, né, que você precisa fazer, né? Pô, cara, mas não tem a cara de Wenger, mano. Moleque novo. Tem. Moleque novo, vai jogar. É bem bizarro, fala francês. É. É, mano. Tem um irmão gêmeo do mal. Essas coisas, né, mano? É... Não o Xhaka que tem um irmão gêmeo do mal, pô. É o Xhaka. Não, o Xhaka é o de virgem, retardado. Não, eu tô falando que ele tem um irmão gêmeo. O Xhaka não. Não, o Xhaka é o jogador do teu irmão gêmeo, do mal, e é o bandês. Isso. Ah, é verdade. Caralho. É lerdo. Porra, eu achei que você tava falando do... Não, não tô falando do cavaleiro, mano. Você não levou a piada tão a sério. Caralho. Meu Deus. Cada uma que a gente tem que ver por aqui. É. Que mais a gente tem aqui? Ah, a gente teve a contratação do Liverpool, né? Nossa. Melhor contratação. Relacionado até o talo. Nossa senhora. Quanto foi o valor final? 41 milhões de euros. Nossa. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Sério mesmo, cara. O que, que esse cara fez na vida pra valer isso? Caralho. Caralho. O cara fez uma temporada boa, com o brasileiro Pelé no Southampton, que ficou no sétimo lugar. Cara, eu gosto muito do futebol do Mané, mas o preço é muito absurdo. Mano. Tipo, se a gente já falava que o preço era absurdo só pelo Firmino, cara, pelo Mané é absurdo. Caralho. Cara, mano. Tem tanto cara bom, mano, no futebol sul-americano que vale metade do preço disso aí. Até menos. Ah, Luan, cara. Tem cara bom em time principal da Europa, cara. O Isco tá lá pedindo pra sair e embora. Sim. Pô, tem uma galera que podia ser sendo aproveitada. E os cara me pegam os caras e jogam um valor absurdo que eu não entendo de onde vem, tá ligado? Mas tudo bem, mano. Gabe Jesus, mano. Cadê a contação do Gabe Jesus, mano? É. Cadê? O cara é Jesus mesmo, mano. Não é, mano? Não, sério, mano. Sério, o Ganso. Tô valendo mal o Ganso. Sério, velho. Eu não entendo, cara. Mas tudo bem. É o Liverpool. É essa sessão de... desgraça. Inclusive, a gente... O Crave citou o Luan. O Leicester veio até Porto Alegre pra conversar sobre a contratação veio o Jamie Vardy, o Marques e o Ranieri. Não, veio a comissão lá de negócios dos caras, eles vieram conversar. Não sei. Porra, veio esses caras, eu pensei que tinha vindo da cidade. Veio a inteira, capaz. A cidade inteira de Leicester, dentro de uma sala pra conversar sobre o Luan. Mas ó, eu vou falar de uma coisa, viu? Até o momento o Leicester tá o melhor time, mano. Que não vendeu ninguém. Até o momento não vendeu ninguém. O Vardy, inclusive, renovou. Então, estamos até agora, ó. Porque, assim, quer não, os caras que todo mundo quer costumam a grana. Inclusive o Arsenal, que queria contratar o Kanté. Não era o Kanté, era o Vardy. Quase fechou com o Arsenal. Não, mas eles ofereceram... O Wenger tinha falado de papo de 20 milhões pro Kanté. Engraçado, né? Quando o Arsenal quer contratar certo, aí os caras não querem vir. Vai entender, né, mano? Já conhece, né? Vai entender. Já vira e fala assim, caralho, velho. Porra, não quero ser quarto lugar. É foda. Bem. Porra, fui campeão agora, vou entrar pra ser quarto lugar. Falando em tentar mudar a posição, né? Mourinho foi anunciado no Manchester. Caralho, o Manchester trouxe um monte de gente. O Manchester trouxe o Mourinho, trouxe o Ibra. Comprou um zagueiro. Comprou um zagueiro. Isso deve ter sido o Mourinho. Falou, um zagueiro pelo menos, gente. Que zagueiro? Vila Real lá. É, mas foi muito caro, viu? Não sei quanto foi. Tinha sido um valor... Mais de 40 milhões de euros. É, muito, muito. Eu achei meio absurdo, viu? Tipo assim, sei lá, é o Manchester, eles têm dinheiro, mas tipo, mesmo assim, tá ligado? É o Eric Bailey. Bailey, isso. Eu acho, sei lá, mano. Eu acho que assim, o Manchester precisa de outros reforços. Eu achei que o Ibra não faz o menor sentido. Nós dizemos que tem que contratar um atacante, cara. Tem. Estão tentando um atacante faz tempo, né, cara? Cara, é, mano, eu acho que confia no moleque lá, no Rashford, no moleque que eles têm lá, mano. É, no Martial, que é bom também. Sim, eu acho que assim, o Martial fez uma boa temporada. Fez uma boa temporada, o Rashford também tá bem, tá ligado? Acho que os dois ali, tipo assim, dá pra confiar nos dois e deixar, tá ligado? Tipo assim, e se preocupar com coisas que importam mesmo, sabe? Tipo, mas tudo bem, é a decisão deles, beleza. É, a gente teve... A gente falou de mudanças drásticas, né? Não, pera, você tá esquecendo do Manchester aí. Quem? O melhor contratação do Manchester. Mkhitaryan. Mkhitaryan, verdade. Fumado hoje, né? Nossa, olha só. Pô, tirou, pra mim, o melhor jogador do Dortmund. Na temporada atual. Melhor? Eu acho o melhor. Não, não melhor, melhor. Melhor temporada vigente. Não, na temporada, eu tô falando que... Sim, melhor temporada vigente. Tá, tu achou a temporada dele melhor que a do Aubameyang? Acho. Aí eu fico meio em dúvida, viu? Mas eu acho a temporada dele fantástica. Mas o Aubameyang é sinistrão. O Aubameyang é o atacante que o pessoal devia querer. Todo mundo devia querer comprar. Não, mas todo mundo quer, cara. Mas ninguém quer pagar 60 milhões de euros. Porra, vale mais do que ficar pagando jogador merda, né, mano? Liverpool. É, concordo. Porra, mano, é... Cara, mas relaxa, cara. Daqui a pouco o Liverpool vende jogador merda que é o Benteke, cara. Cara, não vai vender, cara. O Benteke vai ser eterno essa porra, mano. Cara, tomara no seu cu que não vai vender. Vai vender com certeza. Não vai, o Benteke vai ficar lá titular ainda por cima. Nem fudendo, velho. Por que vai tirar um cara que joga muito, velho? Mano, olha só, o Liverpool... Tem algumas peças... Bota lá, caralho. Ô, Clive, pelo amor de Deus, cara. Só o teu time consegue reciclar aqueles caras lá, porra. É o Walcott, aí tem o Chamberlain, o Welbeck. Caralho, velho. Cara, Arteta. Arteta é foda. Cara, Adelaide, eu acho que o Liverpool tem caras que eles não podem abandonar. Henderson, Mignolet. Nossa, o Henderson é um lixo, mano. Henderson é um lixo. Gênio. Que absurdo. Calma aí. Não. Neil Gerrard. A gente voltou mesmo essa época, cara, de falar mal do Neil Gerrard. É que a gente tinha já dado um ponto final nisso, cara. Caralho. Cara, olha, o Liverpool tem caras, por exemplo, o Klein. Gênio. Moreno. É bom jogador, eu respeito. Moreno. Respeito. Gênio. Moreno, melhor lateral que a gente tem hoje em dia no futebol mundial. Não, o Moreno é um lixo. Moreno é um gênio, absoluto. Sério, por que o Flanagan não pegou o lugar do Moreno, cara? Quem? O Flanagan. Cara, o Flanagan tá voltando tava morto até outro dia? Então, tipo isso. O Flanagan tava com a perna estourada, passou 2 anos sem jogar e o caralho, tá ligado? Pô, aquela campanha boa do Liverpool, o Flanagan era grande. Ele jogou bem. Caralho. Bem, falando de outras mudanças aí, o City, agora do Guardiola, já anunciou Gundogan gordo. Né? Gundogordo. Né, mano? Vocês viram? Você viu essa imagem, né, Crive? Por quê? Do Gundogordo. Essa imagem, velho. A barriga dele toma metade da tela. Correto. Ele tá muito gordo, Gundogan, mano. Será que ele vai ser o Douglas da Inglaterra? Caralho, mano. Tem o... Caralho, o Douglas inglês. O Douglas alemão. Mano, eu acho muito... Aí, vale churrasco de chucrute, velho. E o que não falta é cerveja lá, velho. É, mano. Cerveja vem de trator. Caralho. Meu Deus do céu. Mãe... Aí a gente teve o Gundogan, o Manchester City também acertou com o Nolito, certo? Bom jogador. Bom jogador, que é o do Celta de Vigo. Acho que pagou, não pagou muito caro, não. Foram 18 milhões em vista. Porque ele é velho. Quantos anos estão no Lito? 29. 29, é. 28. Assim. É. Mas é um bom jogador, é um bom reforço. O City já tem um time bom. Agora tem um técnico bom também. Quer ver que eles vão ser eliminados por um time merda? Igual o Real Madrid? Vai, mano. Vai. Mano, eu tô falando, tô vendo isso aqui, eu tô vendo isso, tá, eu tô falando, vai dar merda. Eu cada dia eu desacredito mais no Guardiola. Eu também, cara. Ele conseguiu perder dos últimos Champions aí. Então, todas. Então, eu não sei que... Vamos ver. Ganhar o campeonato alemão quando você monopoliza o campeonato é fácil, né, mano? Vai ser meio difícil. Caralho, o Tottenham contratou um carniceiro, velho. Que é o Wanyama. O Wanyama é carniceiro? Do Southampton. Gosto. Southampton? Caralho, achei ele carniceiro pra caralho, velho. Tipo, ele é o Ayrton, o africano. Gosto. Agora gosto. Que você falou assim, eu realmente acho que ele é um bom jogador. É, o Ayrton não foi aquele maluco que pisou no pato, uma parada assim? Pisou no Neymar, cara. Você não lembra não que ele deixou a trava marcada e ele tem o símbolo da Nike assim, junto com a trava. Esse não, maluco ainda joga no Botafogo, né? Tá, no Botafogo. Tem, cara. Olha só que delícia. Não tem outro, né? Mas tem o quê? Caralho, bem, aí a gente teve também Sampaoli finalmente decidiu e ele foi pro Sevilha. Boa, muito boa. Eu só não entendi por que ele foi pro Sevilha. Pra Inter de Milão. Aliás, Inter de Milão tá fazendo um time bom. Mas aí vai ficar no sexto lugar do italiano. Mas perdeu o Pjanic pra Juventus. A Roma perdeu o Pjanic pra Juventus. A Juventus é o novo Bayern de Munique. A Juventus contratou. Mano, é sério, como o Liverpool, sem lateral, me deixa o Daniel Alves e de graça. Ele foi de graça, mano. Eu não acredito nisso, mano. O Daniel Alves foi de graça pra Juventus. Que já tem lateral. Isso não entra na minha cabeça. Ah, mas tem uma, eles perderam o Morata, que agora volta pro Real Madrid. Né? Mano, por que esses caras se submetem a isso? Eu não consigo entender. O melhor é, Daniel Alves escolheu a camisa número 23 em homenagem a LeBron James. Foi, vai entender, né, mano? Tudo bem, o LeBron James pelo menos é campeão, né, mano? Aquele Kleber Pereira que jogava no Santos, ele não usava a camisa do Michael Jordan? Não sei. Caralho, não. Procura aí no Google, vocês vão achar isso. É por causa, eu não sei se é por causa do Michael Jordan que o Kleber Pereira usava. Não, porque o Kleber Pereira estava falando futebol Michael assim Jordan com o Michael Jordan. Essa camisa por causa do Kleber Pereira. Eu também acho. Nossa, com certeza, né, mano? Até porque o Kleber Pereira sempre jogou com 40 anos de idade, né, mano? Carreira inteira. Mas ele sempre teve cara de 40 anos. Então, pra mim, ele começou a carreira com 40 anos de idade, o Kleber Pereira. Não, ele nasceu com 40 anos de idade. É também. O Kleber Pereira é o exemplo daquele filme, é o curioso caso de Benjamin Button. O curioso caso de Kleber Pereira. Tem o nome do podcast isso. O curioso caso de Kleber Pereira. O curioso caso de Kleber Pereira. Caralho, mano. Caralho, parabéns. Cada um que a gente vê no mundo do futebol, hein? Caralho. Ah, o Atlético de Madrid anunciou o Gaetan. Nossa, você é velho, hein, mano? Tô até esquecido. É, não, aqui a gente tá resguardando de tudo que a gente não falou, né? Dois anos sem fazer podcast. Ele trouxe o Gaetan pra ter uma musiquinha no vestiário, né? Nossa, mano. Nossa. Ó, o Paris Saint-Germain trocou de técnico, né? E o Naime. Nossa, graças a Deus. Ainda bem, hora, né? Só que não adianta. Mas aí também contratou é, tipo, aquele jogador putamente ciscador e não faz porra nenhuma, que é o Ben Arfa, né? Nossa. Pô, mas ele mandou bem naquela temporada, a última temporada no Nice. Mandou muito bem, aliás. Cara, mas sei lá, eu lembro dele do Newcastle, velho. Era aquele cara que ele pegava a bola, tu falava, não, esse cara joga, tu é mó habilidoso e tudo mais e tal. É, me lembra aquele vídeo que tu mandou do Wilshere, tá ligado? Era o jogador que mais perde, que mais cria chances e não acontece nada. Nossa. É verdade. O Wilshere vai bola tipo... na cara do gol. Acontece nada. O Ben Arfa é isso, tá ligado? Ele pega a bola, dribla os três caras, sai na cara do gol, erra o gol. É. Dá um passe lindo, o cara vai lá e perde o gol. O Ben Arfa é exatamente isso. Por falar um cara que faz tudo e perde gol, o Nani agora voltando pro Valência, né? Nossa, mano, como o Nani é um cara que faz merda, velho. Nossa. Cara, você se joga na Eurocopa, mano, você fica nervoso, velho, com o Nani. Na verdade, eu fico nervoso com o Cristiano Ronaldo, viu? Eu acho o Nani um cara azarado, viu, mano? É um assino na vida dele, né, mano? Nani um cara azarado. É, mano, com certeza. Ah, mas teve uma contratação muito boa do PSG também. Quem? Foi o Cristiano Viak, cara. Oh. Ah, esse cara é bom. É, ninguém só consegue falar o nome dele direito, mas ele é bom. É. Cristiano Viak, é fácil. É. Aí você vai ouvir a transmissão do país dele e você vai descobrir que não é assim. Ah, velho, foda-se. O pior é falar o primeiro nome dele. Gregors. Grisegors. Você vê, parabéns. O Chelsea também anunciou contratação lá do... Mais um belga? Batshuayi. Vamos ver se dessa vez eles não liberam o negão, né, velho? Que o último belga negão bolado que eles tinham, eles liberaram, né? Mano, o único belga que realmente funciona é o Lukaku. E tipo assim... Não, mas esse maluco é bom, velho. Esse Batshuayi é bom, cara. Sim, sim. Mas você sabe que o belga sempre tem a chance de simplesmente não fazer nada, né? Quando ele tá com a seleção dele. Ah, é verdade. Porque fora disso, né, mano? É, fora disso dá. Só o Nainggolan. Com algumas exceções. Chamada Benteke e Fellaini. Caralho, mano. O bem isso mesmo. Mano, existe... Ó, a gente vai falar depois do Copa. Mas existe algum belga que representa nos dois times? Nenhum. Nenhum? Só o Kompany. Só o Kompany só machuca. É verdade, que o Kompany nunca consegue jogar, né, mano? Cara, nenhum, velho. Até porque, tipo assim, o... Antigamente era o goleiro também, o Courtois. Mas agora... Antigamente era, mas desde o Courtois drama com a médica... uma temporada meio merda. É, desde o drama com a médica ficou aquele negócio meio estranho, né? Drama com a médica. Drama com a mina do Kevin De Bruyne. Exato, também. É, não, mas que... o... Confusão, né, mano? Mas, cara, outro dia, mano, o Kompany, como ele tá se machucando muito... É, ele até tá fazendo um programa no SBT de manhã, cara, o Bom Dia e Companhia. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Meu Deus. Ai, ai. Caralho. Ai. Caralho, mano. Essas piadas suas, cara, me faz pensar que você é uma peça. Uma companhia pra esse programa. Ó, Atlético de Madrid planeja oferta para a Miami Yang. Pesca e companhia. Pesca e companhia. Nossa. Nossa, mano. Ô, você já escutou? Eu fico imaginando o cara tá lá no Pantanal, daí o cara puxa um peixe e sai o companhia dentro da água. Ô, Krabby, que tipo de música você gosta? Não sei. Eu gosto de rock. Você gosta de rock? Você já ouviu o Bad Company? Nossa. Que pariu, velho. Qual dia que a gente vai parar, cara? É, tinha que fazer piada nova, né, velho? Aí, ó. Alguém pode entender a partir daqui uma piada, mano. Caralho, parabéns, mano. Aí, ó, Leandro Damião, talvez no Flamengo. Caralho. Flamengo tenta de tudo, né, mano? É a dupla de sucesso, Guerreiro e Damião. É quase uma dupla sertaneja, né? Eu fico imaginando o dia que tiver um outro atacante chamado Cosme. Nossa. Pra isso ele precisa jogar no time do Pelé, né, mano? O Cosme, né, mano? O dia que tiver uma dupla no ataque chamada Cosme e Damião, todo jogo vai ser chocolate. Nossa senhora, mano. Caralho, mano. Caralho. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus do céu. Parabéns. Acho que alguém quer falar mais alguma coisa de contratação? Lembra? Ai, caralho. Sério, se não tiver mais nada, pelo amor de Deus, né? Teve o Michael, mas é bom comentar sobre o Libertadores. O Michael ficou no São Paulo, olha só. É um negócio que o Porto adora fazer. Sair? Hã? O Ganso não tá pra sair? Então, estão falando do Ganso talvez no Sevilha. É o que estão falando, mas não sei. Vamos ver. É, eu li hoje que a Lazio tá interessada no Rodrigo Caio. Ah, mas até aí tem uma galera que tava interessada no Rodrigo Caio. Porra, o Rodrigo Caio quase saiu de São Paulo, mas o Rodrigo Caio quase saiu por 40 e poucos milhões, cara. 45 milhões pra Valência. Isso, é. Tava a briga Valência-Atlético de Madrid. Pô, mas o Rodrigo é bom, velho. Eu gosto. Quer ver que o Rodrigo Caio, mano, ele vai sair de São Paulo, ele vai virar, tipo, top zagueiro BR, novo Thiago Silva, tá ligado? Mano, vai sair tipo Casemiro, de repente tá lá, fudidão. Não, você quer ver que o Lucão vai pro Porto e vai virar um puta zagueiro? Mano, ó, esses... Não. Tem limite, né? Tudo tem limite na tem vida. Tem limite, velho. Cara, o Porto não vai acertar todo dia, velho. Porra, calma. O Porto, ele só aposta. O Porto, ele faz essas apostas pequenas, ele ganha muito dinheiro fazendo essas contratações que nem fez com o Maicon agora. Ele faz... Cara, eu lembro até hoje, o Porto contratou o Iturbe, velho. Onde que tá o Iturbe hoje em dia? Tava no, na Roma, não tava? Não, já foi vendido. Mas ele foi vendido, o Iturbe. Eu não lembro. Sei lá, mano. Ele tava num time, sei lá, mano. Deixa eu ver aqui. Tô pesquisando agora o Iturbe, onde é que ele tá jogando. No Watford? Ele tá jogando no Bannermouth. Caralho. Que lixo, mano. Iturbe. Tá falando de Bannermouth e o Bannermouth deve contratar o Jordan Ibe. Mas nossa, outro Walcott. Né? Esse é o Walcott que volta pra marcar. Nossa. Caralho, mano. E tudo, mano, isso daí foi tenso, viu, mano? Foi. Esse era o novo Messi, velho. E o YouTube não, acabou... mas ele era o Messi paraguaio, porque ele é paraguaio de verdade. No final, futebol, e tudo nada mais era do que um Jairzinho branco. Exato. Né? Era isso. Era essa vibe. É um Nani um pouquinho mais claro. Pouquinho mais claro? Um pouquinho. Caralho, tu meu puta branquelo, mano. Ah, teve uma contratação que eu esqueci de falar. O Mitch no Barcelona. Ah, é verdade. Bom. Finalmente o Barcelona contratou um zagueiro, né? Não, agora eles têm um. Eu acho que ele não vai sair agora. Cara, o Mitch, eu só fui falar dele aqui na prorrogação e o Barcelona já foi contratar, né? Tem uma que a gente não falou, Feguli foi pro West. Olha só. O West aí e o Paê. Ninguém tirou o Paê ainda do West. Tá na hora já. Não, não é o bastante ele fazer uma temporada boa, ele tem que fazer uma Eurocopa foda e o que mais pra ele sair do West. Não sei. O Paê vai. Tem que ver quanto é que é a multa dele, né? Mano, no final os caras. Mano, é sério. Tem esses caras revelação. Os caras é foda, tipo assim, a gente vê e fala dos caras. Mas não é isso. É que assim, o Paê tá jogando pra caralho e tudo mais e tal, mas o Paê também não é novo, né, velho? O Paê tem 28, 29 anos. Eu tô cagando, mano. Se eu sou o Liverpool, se eu sou o Arsenal, contrata essa porra, pelo amor de Deus, né, mano? Não, tá. O que ele vem jogando hoje em dia, concordo, tá ligado? Mas também tem que ver isso. Cara, eu acho que é o seguinte. Mano, mas cara, os caras ficam postando essas revelações aí, Memphis DP, Memphis DP, esses caras não jogam nada no final das contas, mano. Sterling. Tipo assim, é mais fácil você acertar com um cara que já é velho do que com um cara que é mais novo. Concordo. Mano, o cara sai mais barato, o cara joga mais bola. Sim. No final, os caras ficam enchendo. É o que você falou. No final, os caras ficam enchendo a bola. Fala pra caralho dos caras lá, que nem você falou, DP, Sterling, esses malucos assim, novo, rapidinho, tá ligado? Nossa, esses caras e tal. Fala pra caralho dos malucos. Aí no final, quando você vai ver os jogos de verdade, os caras que tá decidindo é os Morata da vida, tá ligado? Não, não é esses caras. É que ninguém dá um puto pro cara. Sim, tipo assim, eu acho, é isso que eu acho engraçado. Aí no final, tipo assim, porra, paga uma nota no Benteke, e aí o Lukaku estupra todo mundo no Everton, tá ligado? É isso. Tipo, ninguém quer ver os caras que realmente faz, que tá jogando. Na real, os caras, eles veem o nome. É que nem falou, pô. Velho, caralho, Benteke, viado. É engraçado, velho. O time do Líder foi tão bizarro, que o Origi dá mais certo que o Benteke, viado. Porra, mas que cara, em que mundo o Benteke jogou bola, cara? Cara, tipo assim, no time, olha só, no time do Aston Villa, que era um time de quê? Não jogava também, cara. Mas ele metia gol, velho. Tá ligado? O cara meteu uma temporada que tem 50 jogos, o cara meteu 18 gols e o cara é o novo. Sei lá, não, o novo Romário. Cara, o contrato dele é bizonho, tá ligado? Com o Liverpool. Concordo totalmente contigo, não era pra nada desse tipo, tá ligado? Mas o cara tá, tipo assim, ele é grosso. É o que eu tô falando, tipo, O problema é que ele tem que jogar num time que só joga em função dele, velho. Tipo, ele vai pro Crystal Palace agora. Vamos dizer que o Crystal Palace resolva pagar esses 31 milhões de libras, tá ligado? Que é outro absurdo. Caralho, Crystal Palace, mano. Ah, man. É o aí, fim da picada, né, mano? É. Vamos dizer que eles resolvam fazer isso, tá ligado? Aí o cara chega lá no Crystal Palace, que é o time, porra, que é literalmente isso, é o time menor, que é o time que vai jogar de bola aérea, vai jogar mais fechado e tudo mais e tal. Pô, aí ele começa a meter gol, tá ligado? Pô, fazer o quê? Tipo, pra mim, a maior aposta que o Liverpool fez ano passado e que pra mim vinha dando certo até ele se machucar era o Danny Ings, velho. Contratou, não pagou porra nenhuma. O jogador é novo, tinha. Pô, mostrava que era talentoso no Burnley. Meteu 15 gols no Burnley na primeira divisão da Premier League. Ali sim pra mim, o Liverpool tinha acertado. Mano, quem deu certo no Liverpool, o Firmino deu certo. Firmino funcionou. Também, cara, pelo preço que foi pago. Não, o preço é caro pra caralho, mas tem visto. Não, mas se pegar pelo preço, o melhor é o Coutinho. Sim. Tá disparado, cara. Porque o Coutinho até hoje é um. O achado do Liverpool. Pagou 5 milhões de euros no Coutinho. Cara, que ninguém acreditava. É porque o Coutinho foi de um lado. Foi o achado, cara. É que o Coutinho estourou, o pessoal achou que ia ser foda, aí saiu, não jogou e de repente... É porque o Coutinho na base, ele acabava com os jogos, tá ligado? Ele era o novo Pelé na base, entendeu? Como outros, como o Toró. Sim, mas ele saiu badalado, o Coutinho. Só que aí quando chegou na Europa... Não jogou na Inter, não jogou nada, então... jogou no Espanhol, não jogou nada. Sim, e aí de repente ele volta pro Liverpool e acende o futebol dele, tá ligado? É isso, sabe? Tipo assim... É só que, sei lá, cara, a gente falou... Quando a gente anunciaram, por exemplo, a contratação... As contratações do Liverpool e tal, a gente comentou lá no WhatsApp do Prorrogação. E a gente falou de várias possibilidades, vários jogadores que seriam melhores. E, tipo assim, tem jogador dando sopa aí. Porra, tem o Wendell aí na lateral do Leverkusen e, tipo... Porra, vários... Não, o Wendell, eu não entendo até agora. O Wendell e Fabinho são dois laterais que eu não entendo como é que vocês não saíram dos times deles até hoje. Tipo, ninguém vê esses caras. E aí, sabe o que eu acho engraçado? O Wolfsburg acertou com aquele cara. Eu sempre esqueço o nome dele, o moleque novo do Goiás. Foi pra lá. É. Sei lá. Eu nunca vou saber o nome. O meia direita, não é? É o atacante, ele é atacante. É mesmo, quase um atacante. Ele fazia dupla com o Eric, que tá no São Paulo. Isso, no isso. Eu esqueci o nome dele, mas é. Porra, puta cara bom. Fez. Bruno Henrique, porra. O cara bom, os últimos jogos que ele jogou pelo Wolfsburg fez um bom final de temporada, né? Cara, o Crave falou certo no WhatsApp, cara. Tu tem o Moreno, o Marlos Moreno, que é do Atlético Nacional, jogando pra caralho. Aquele Borja, filha da puta, fez 2 gols no São Paulo, velho. É. Mano, o próprio Caleri, que tá no São Paulo até. Mas o Luan, velho, do Grêmio. O Luan é foda. O Luan valeria a pena. O Jeromel podia ter saído há muito tempo. O Jeromel já foi e já voltou. Sim. O Jeromel, ele era pra ser o camisa 5 da seleção brasileira, mas o cara não tem mídia. Não tem. Tipo, é foda. E ninguém quer investir no cara. A seleção não quer investir no cara, tá ligado? Tipo, sabe, aconteceu um efeito similar com um goleiro que é o Diego Alves, por exemplo. Nunca pegou mídia, nunca foi, é um ótimo goleiro e ficou aí esquecido, tá ligado? Agora tá sendo lembrado porque não tem mais ninguém, vamos lembrar do cara que joga, tá ligado? Tipo, sei lá, cara, é foda. O problema é que, sei lá, às vezes eu acho engraçado que um time de futebol, pô, tem toda uma equipe, toda uma estrutura e parece que os caras não veem futebol, tá ligado? Ah, bem-vindo ao time Botafogo. Mas aí até o time do Botafogo também não tem dinheiro, né? Não, eu concordo, cara. Tipo assim, é o que eu tô falando, tipo assim, o Mané. Cara, eu olho pro Mané, olho pra acontecer no Mané, eu falo assim, pô, o Liverpool pode ter contratado um puta jogador. Pode. Projeção, pode. Só que o dinheiro investido é muito alto, cara. É a mesma coisa que a gente contrata quando contratou o Bentequeta, tá ligado? Ou quando contratou o Firmino. Quando você investe muito alto no jogador, ele tem que dar retorno. Sim. Entendeu? E tipo assim, você não tem garantias que esses caras. É o que a gente falou num podcast muito tempo atrás, tá ligado? O Liverpool investe nos caras que você não tem garantia de retorno direto, tá ligado? Tipo assim, porra, o cara, eu vou trazer o cara e o cara vai me dar cash. Mas tipo assim, por exemplo, o Real Madrid atrás do Toni Kroos. Cara, você vai atrás do cara que você sabe que vai te dar retorno. Sim. Ponto. Assim é como o Toni Kroos. O Bayern de Munique trouxe o Douglas Costa, trouxe o Vidal, trouxe, tá ligado? É o cara que tu vai contratar, que tu sabe que assim, beleza, eu vou descer um caminhão de dinheiro de descer. o Bayern de Munique desceu um caminhão de dinheiro pro Borussia. Foi, sei lá, o quê? 45 milhões de euros? Quase 50? Sim. Uma parada assim. Foi lá, desceu um caminhão de dinheiro, provavelmente o melhor zagueiro que existe no mundo hoje. Sim. Existe um zagueiro no mundo hoje, caiu outro que dá uma trivela e bota o cara na cara do gol, como o Rinos faz. Não existe. Entendeu? Então ele foi lá e falou assim: eu quero o melhor zagueiro do mundo, toma aqui 50 milhões de euros e me dá esse cara. Ponto, ele vai resolver todos os problemas da minha zaga, acabou. Sim. É isso que me estranha quando eu falo de contratação do Liverpool e algumas, por exemplo, do Arsenal. Quando o Arsenal foi lá e sentou dinheiro no Ozil, porra, contratação perfeita. E hoje tá dando. Hoje o Ozil rende, hein? Hoje o Ozil tá rendendo, viu? Mas cara, ele não joga o quanto ele já jogou, mas assim, não, ele rende, cara. Eu acho que ele rende. O Alexis Sanchez rendeu pra caralho. Cara, mas são duas contratações que eram comprovadas. Tipo, os caras jogaram no Barcelona e no Real Madrid. Renderam nos clubes, tá ligado? Pô, o Ozil teve partidas espetaculares quando jogava no Real Madrid. E o Alex Sanches. O Alex Sanches tem um jogo que é Real Madrid e Barcelona. Que ele mete três. Ele mete o hat-trick, que é o que ele dá o. O de cabeça em cima. Porra! Entendeu? São jogadores que você sabe que vai render, o Vidal. Sim. É, mas tá na moda apostar no moleque novo, novo gênio. Pô, cara, pra mim o maior absurdo se chama... Cara, esse absurdo, não pelo jogador, nem não pelo flop, porque ele realmente é um jogador muito bom, que é o Martial. O Martial, ele custou um absurdo, ele é um bom jogador, ele não vale o que ele custou. Sim. Não vale, o futebol dele é bom, mas não vale tudo aquilo que ele custou. E existe uma cláusula no contrato... Que o Manchester tem que pagar mais 5 milhões de libras pro Mônaco se ele for considerado um dia melhor jogador do mundo. Em que mundo o Martial vai um dia se tornar melhor jogador do mundo, cara? Os caras tão louco. Verdade. Os caras tão louco, mano. Verdade, cara. E o pior é que essa aposta de melhor jogador do mundo ainda por cima, nenhum desses caras, mano. Não é nenhum desses caras. Tipo, não faz o menor sentido, né, mano? Tipo, eu entendo você colocar uma cláusula dessa no Neymar. Querer achar o novo Messi, tá ligado? Eu quero achar o novo Cristiano Ronaldo. Como o Manchester United fez quando trouxe o moleque do esporte, tá ligado? Cara, eu acharia... Mas eu acho diferente, nesse quesito. Acho só estupidez. É diferente, cara. Eu acho que... Eu acho diferente porque na época que o Cristiano Ronaldo foi contratado, ele foi pago, sei lá, 10 milhões de euros no Cristiano Ronaldo. Não, eu sei. Foi uma promessa, tá ligado? Beleza, o Cristiano, em Portugal, ele tinha mostrado que ele podia ser craque, ele tinha qualidade, e aí o time foi lá, do Manchester United, foi lá, contratou o moleque. Mas, porra, não foi uma aposta assim, porra. Caralho, é o Coutinho. O Coutinho tinha habilidade pra caralho, você vê ele na base, jogou em dois times, não foi, mas também tu faz. Tu vai lá, pô, 5 milhões de euros, me trai ele, vamos ver o que vai dar. Entendeu? Mas... Quando tu vai trazer uma aposta, é isso. O Denis Suárez agora no Barcelona, tá ligado? Mas sabe o que eu acho engraçado? Ó, veio o Martial, veio o DP, DP veio o campeonato holandês, certo? O DP veio a cavala, né? Todo mundo falava desse moleque, o quê? 30 milhões de euros? Então, mas os caras esqueceram dele, né? Então, sabe o que eu acho engraçado? DP, campeonato holandês, veio como estrela e tal. Mas quem era o melhor atacante da Holanda quando o DP veio? E ainda é o melhor atacante na Holanda. É o De Jong. Milik. É o Milik também. Milik, De Jong. São os artilheiros? Cara, na boa, eu acho. É porque ele é mais velho. Mas o Ronaldo, que foi pro Newcastle, é pra mim é mais jogador que o DP. Sim, é isso que eu acho que era essa. Porque, então, o Crave comentou disso quando contrataram o DP. Ele falou: calma lá. Eu não tô vendo. Eu tô vendo aqui os números. Não, o DP não tem número de atacante pra ser contratado, tá ligado? Tipo, não faz sentido. E aí você vê esses caras, tipo, que são muito melhores. Tendo em vista, pô, os caras estão aí jogando pra caramba, fazendo gol. Não, esses caras ficaram esquecidos, tá ligado? Não, cara, por exemplo, assim, ó, vamos terminar isso porque tá ficando longo, mas ó, último que eu vou citar, esse é um caso que deu errado, porque o cara não tá jogando. Mas em que mundo, dois nomes, em que mundo se contrata o Schweinsteiger? Acabou de ser campeão da Copa do Mundo pela Alemanha por 7 milhões e se compra o Van Persie por 4 milhões, cara. Que mundo é esse, velho? E se compra o Martial por 50? Não, você compra o Benteke por 32, quase 50 milhões de euros. Sim. Porra, cara. O Daniel Alves vai de graça. pra Juventus. Não, cara, eu acho que quando a do Van Persie foi uma coisa assustadora, velho, pra mim. Foi. Porque eu não entendi. Ele saiu do Manchester com 4 milhões, cara. E ele é engraçado. Tinha acabado de fazer uma temporada, uma Copa do Mundo fantástica, velho. Tipo, eu sei, é isso que é engraçado, né? O cara sai, tipo, porra, jogando bem, tipo, porra, topo, assim. Porra, pelo amor de Deus, milhares de vezes melhor que o Giroud, tá ligado? E como é que eu não entendo, cara. Eu não sei, eu simplesmente não sei. Sei lá, cara, eu sou muito sincero. Por exemplo, o Lívia foi contratar o atacante. Cara, se eu olho 4 milhões do Van Persie, eu contrato ele, desde que ele, assim, ele tá na pior draga dele. Ele vai ser meu banco, e eu sei que uma hora ele vai entrar e ele vai me dar uma vitória. Sim. Porque ele é o cara que vai pegar a bola, ele pode acertar um chute na gaveta e me dar a vitória, cara. Ele é o cara que dá um peixinho de fora da área e encobre o goleiro. Essa vibe, entendeu? O cara é gênio. Faz o quê? É tipo... Esses caras que você pega de vez em quando, você olha e fala, porra, não... E o investimento tão pequeno assim, você coloca no teu banco, velho. Uma hora ele vai te dar retorno. Sei lá, é foda, mano. É foda. Bem, mas é isso. Contratações, mercado da bola. Agora que estamos em dia, voltamos a comentar do mercado da bola assim que as contratações acontecem. Então é isso. Vamos embora. Vamos falar de futebol. Como o Prorrogação tomou a decisão sábia de comentar em separado um podcast exclusivo sobre as Copas de Seleções, certo? Copa América e Copa da Eurocopa. Então a gente vai falar hoje só de futebol brasileiro e Libertadores da América. E Copa do Brasil. Agora, não, eu só quero uma aposta. Será Portugal a Nova Grécia? Portugal é a Nova Grécia. Portugal é a Nova Grécia, eu acho. Não, cara, não. O Nani é muito azarado pra ser Nova Grécia. Caralho, mano. Caralho. Bem, então vamos falar de Campeonato Brasileiro? Estamos no Campeonato Brasileiro e o que nós estamos vendo é, como em muitos outros campeonatos, um Palmeiras líder. Provisório. Que eu aposto que não dura muito. Só cara... Eu acho que... Eu sempre comento no WhatsApp pra vocês... Cara, como eu adoro ser iludido pelo São Paulo. Eu acho que o torcedor do Palmeiras comenta isso desde 2004, velho. Comenta isso há muito tempo, mano. Torcedor do Palmeiras, mano. Não vai, certeza. Pra mim não vai, cara. Pra mim, tipo... Não... Cara, eu acho que tá jogando um futebol de campeão... Mas eu não acredito que vai manter esse futebol até o fim, entendeu? Mas ele sempre joga esse futebol de campeão por algumas rodadas. Ano passado teve também, né? Sim, sempre tem esse futebol de campeão por algumas rodadas e esse futebol acaba. É isso que acontece, tá ligado? Porque assim, futebol de campeão e o caralho, mas tipo assim, é o time do Palmeiras que conseguiu perder pra aquele time, esse time que tá sendo ridículo do Cruzeiro, tá ligado? Sabe, é esse time do Palmeiras que a gente tá comentando, sabe? Tipo assim, eu acho, sabe qual é o problema do Palmeiras? É o que você falou. Hoje, agora, as últimas partidas aí, tá fazendo isso de futebol e tal, mas é um time que dá um estalo, tipo uma mudada, e ele desanda completamente, tá ligado? Não consegue se manter. Cara, mas sei lá, cara. O técnico também, o Cuca é complicado e tal. Ele já saiu do Brasil faz tempo. Ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro. Muito porque ele tinha jogadores que dava pra confiar bastante e sorte, na minha opinião. Não que esse time do Palmeiras não esteja bom também, tá ligado? Não, o time do Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. Não tô falando que os 11 iniciais é melhor, mas acho o elenco melhor do Brasil, entendeu? E tem uns caras bons que decidem, que fazem diferença, tá ligado? Tipo, a gente, óbvio que o destaque sempre é o Gabe, né, mano? Mas, tipo, o resto do time é bom, tá ligado? Gabe Jesus. É o Gabe Jesus, aí é o melhor, assim, quando a gente fala, né, talento, né? Apesar de que eu acho que ele não tá na melhor fase dele agora, né? mesmo assim, tipo, porra, é um cara que decide no final das contas, sabe? O Palmeiras tá cheio desses caras que decidem no final das contas. Sim, sim, ele tá com... Ele tá com 10 gols em 3 jogos, já pro Campeonato Brasileiro, uma média muito alta já. Sim, sim, com certeza. Eu acho que assim, o que eu acho engraçado é que assim, alguns times, agora falando assim, a gente falou do Palmeiras e tal, alguns times eles estão realmente fazendo o esperado, tá ligado? É, América Mineiro, o Santa, tipo, ou Curitiba, o Figueirense, o Botafogo, o lixo. Tem o Cruzeiro, né, Carlos? Cruzeiro, time foda aí, top G4, hein? Cara, o time do Cruzeiro não vem jogando não. Tipo assim, o time do Cruzeiro não vai ficar lá embaixo. Com certeza. Mas, agora vai subir, vai chegar. O time do Cruzeiro, cara, ele faz jogos muito bons e jogos muito ruins, cara. Não dá pra entender muito bem. Não, é um time muito inconstante, cara. Último jogo. Assim, na minha opinião, tem ótimos jogadores. Falando sério, tipo assim, eu acho que jogadores de continuidade tem alguns ali muito bons. O Alisson, o Arrascaeta, são jogadores muito bons. Agora, sei lá, cara. Como o Cruyff falou, é um time muito inconstante, velho. É um time que, tipo assim, eu te juro, se ele encaixar, tipo, sei lá, 6 rodadas, ele tá lá em cima, tá ligado? Porra, cara, mas... Assim, e é o time que pode fazer isso a qualquer momento ou não. Ou ele pode perder 6 rodadas seguidas e tá lá embaixo, em último lugar. A gente tá quase chegando aí na metade do campeonato já, são 13 jogos. E, sei lá, você vê um jogo do Cruzeiro contra o Vitória, o último jogo, eu acho risível, tá ligado? Sei lá. Ah, beleza, o jogo contra o Vitória, aí você vai pro jogo da Copa do Brasil contra o mesmo Vitória, o Corinthians com o Cruzeiro com um jogador a menos, deu baile no Vitória e ganhou os 2-1 lá dentro. Sim, mas no final, Brasileirão sempre não foi, se você perde pro time merda, você não faz nada? Cara, mas o Vitória não é time merda. É aquele time de meio de tabela que vai ganhar de mais cima. Porra, agora você entende porque o cara é torcedor do Botafogo, né, cara? Vitória não é o time merda, Carlos. Mas, ó, Carlos, eu quero entender a situação do Botafogo. Ricardo Gomes aí não era um grande técnico. Cara, vamos lá. Ribamar. O Botafogo... Cara, não. A situação do Botafogo eu explico aqui, mano. Ricardo Gomes, bom técnico. O time do Botafogo, não. Essa boa. Obrigado, Eru. Pode continuar falando do Botafogo, Carlos. Cara, é isso, eu resumi. O resumo é esse, cara. Tem o caminho. Tu olha, cara, tipo assim, eu tô falando sério. Por exemplo, tu vai pegar o jogo da segunda rodada do Botafogo, que foi contra o Sport. O Botafogo massacrou o Sport dentro da Ilha do Retiro. Massacrou. O time do Sport é ruim, tá? Tá jogando mal pra caralho. Tipo, o time do Sport é o contrário do Vitória, tá ligado? Pra mim. O time do Vitória vai ser aquele time chato que vai tirar ponto de alguém. O time do Sport não. Você enfrentou o Sport, você tem que ganhar. O time do Sport é ruim. O Sport tem menos ponto que jogo. Beleza. Né? Aí o time Botafogo foi lá dentro, massacrou o Vitória e tudo mais e tal. O jogo terminou quanto? 1-1. Por quê? Porque o time Botafogo não faz gol, cara. O time é merda. Mas tem o Camilo agora. Agora? Só se machuca também. É, também, entendeu? Tipo, tem um Pimpão, legal. Pô, bacana. Ribamar. Melhor. Tem o Ribamar. Porra, parabéns, se machucou agora. Já foi vendido. Já foi vendido, por incrível que pareça. Caralho. Entendeu? Nantes comprou ele. Porra. Grande bosta, tá ligado? Tem o Sassá. Porra, jogadoraço. Gênio. Entendeu o que eu tô falando? É foda, mano. Eu acho que assim, agora... Assim, eu não sei, mano, não sei. Eu acho que assim, os times do Rio, o único que tá lá é o Flamengo e já começou a... Voltou a ser o Flamengo. É outro time inconstante pra caralho, né? Já voltou a ser... Não, já voltou a ser o Flamengo, vamos lá. Já começou a ser o Flamengo de novo. Tipo, porra, consegue. É o time que faz 1-0 no Inter e toma de 4 do Corinthians, tá ligado? Tipo, é isso. Sabe, eu não sei o que acontece. Corinthians, inclusive, eu não sei como. Eu achei que ia desmoronar completamente. Na verdade, era um desejo. Cara, o time do Corinthians é um time acertadinho, com um monte de jogador mediano, que serve pro Campeonato Brasileiro, porque o seu time do Campeonato Brasileiro são todos jogadores medianos com um time acertadinho. Sim. Cara, mas, cara, o Corinthians eu também achei que ia desmoronar, cara. O Cristóvão, velho. Não, Cristóvão. Não é um técnico ruim, cara. Eu também não acho que o Cristóvão é um técnico ruim. Eu acho que eu acho que varia do elenco que ele pega. Ele faz merda. O Cristóvão, ele é meio merdeiro. Entendeu? Mas ele não é técnico ruim, não. Porque, por exemplo, por que eu tô falando que ele é meio merdeiro? Tipo, você tem o principal. Hoje, qual é o principal jogador do Corinthians? Tipo assim, mais habilidoso. Não é o cara que vem jogando mais, mas o mais habilidoso jogador do Corinthians. É o Guilherme. Ele coloca o Guilherme no banco. É, entendeu o que eu tô falando? É esse nível de merdeiro que, ele, que acontece, entendeu? Sim. Você não arranja, em vez de você pegar o teu principal jogador e falar assim, não, vou arranjar um local pra ele, ele vai jogar, vou botar ele em centro, falso 9, porque ele vai matar a bola, armar o time, rodar, vai ser um best do meu time. Não, bota ele no banco, foda-se. Legal, bota aqui, vou botar o ali no banco e o Romero vai ser um centroavante, vai arranjar. Romero! Caralho, mano. Na moral, isso não é ser merdeiro, isso é doença. Romero é foda, né, mano? Caralho, Romero é foda, mano. Caralho, o melhor jogador do Corinthians é o Rildo, mano. Iberrildo, mano. Não é? Iberrildo, mano. Ai, caralho. Caralho. Caralho, Iberrildo. Iberrildo. Não, mas agora falando sério, atualmente, quem eu vejo assim, apesar do Corinthians e o Palmeiras estarem brigando, eu tô vendo realmente uma disputa Grêmio-Santos, mano. Eu tô vendo isso aí, mano. Acontecendo, mano. O Santos é bom. E o Grêmio também. E no final das contas, os dois estão jogando, tá ligado? E eu acho. Inspiram mais confiança, tá ligado? Sei lá, acho meio relativo. Não. Porque o Grêmio inspira confiança, porque tem um técnico bom e alguns bons jogadores. Sim. Mas o Santos. Ele é um time que pode se fuder muito com convocações. Deu sorte da Copa América ter sido rápida pro Brasil, só que agora vai ter Olimpíadas, vai perder a galera de novo. Sim, é que é foda do Santos, é o elenco jovem, os caras tão bom, tão jogando bem, tipo assim, não. Tipo, aí eles vão perdendo um monte de jogadores. Os principais jogadores que estão saindo agora, revelações assim, então são. Tipo. Quantos do Santos estão saindo, né, mano? São os principais. Não, o Santos, assim, daqui a uns anos já perdeu todo esse time, já vendeu. Sim. Todo mundo. Esse é o ciclo do Santos. É. Que é você tá mal pra caralho, de repente você consegue do nada bons jogadores na base, daí você vende todos eles, fica na merda de novo, daí do nada você consegue bons jogadores da base, vende todos eles, fica na merda de novo. Esse é o ciclo do Santos. É que antigamente... Agora vamos ver se eles vendem melhor que eles venderam o Neymar, né? Não vão, porque... Não, o Santos sempre vendeu mal. Sempre. Até porque... Se o Santos vendesse bem, cara, o Santos era campeão todo ano. O Santos não consegue... dinheiro, né, velho? O Santos não consegue recuperar dinheiro, porque ele adora vender direito de jogador e perder direito de jogador pra marca. E agora eles estão querendo vender o Lucas Lima e vai acabar vendendo o Lucas Lima pra porra do Zenit. Nossa... Parece que é o. Sabe o Milan que queria o Lucas Lima? Seria uma boa. Então, só que o que aconteceu foi o seguinte: que seria uma boa pra e até pro Lucas Lima, né? Por assim, mais que São Petersburgo seja uma cidade linda pra caralho, deve ser muito melhor morar em Milão, né? Não, e jogar no Milan é melhor do que jogar na porra do Campeonato Russo. Mas. É. Mas a questão. É. Tem que ver se a Sandy vai querer mudar pra Moscou, né? Caralho. Sandy? Ah, tá, puta que. Tem até delay. Cara, sei lá, eu sei que os russos eles têm fama com balé, cara. Acho que com música clássica também eles vão curtir também. Então acho que é melhor pra ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que, que eu faço com esse podcast, gente? Bem, falando isso, ó. A gente fala. Eu continuo achando isso. Mas o Atlético Paranaense consegue estar lá em sexto lugar. Me explica. Eu não entendo. Atlético Paranaense, cara. Você não é Atlético Paranaense. Eu não consigo entender como. Cara, o Atlético Paranaense tem bons jogadores, mano. É triste falar isso, mas tem, cara. Aquele porra daquele. Ó, três jogadores. Três jogadores que fazem o time do Atlético Paranaense jogar: Marcos Guilherme, Nicão e aquele maluquinho que é Otávio. E Otávio. Esses três jogadores são bons e o resto do time é uma bosta. Mas ele segura. Otávio é cria da base do Botafogo, saiu a peso de pena da base do Botafogo, vendido pra Europa e depois voltou e foi jogar no Atlético Paranaense. Eu fiquei sabendo que o Nikon foi vendido por foto. Nossa. Porra, essa foi horrível, mas de longe, cara. Eu não sei. Cara, eu tinha várias piadas pra fazer com a Nikon, mas porra, não vou fazer depois dessa coisa. Essa foi muito ruim, mas eu não resisti a fazer ela, entendeu? Eu tinha que fazer. Essa foi puta que pariu. Eu senti uma vontade inerente. Não, pô, esse Otávio não é do Botafogo, não, cara. Eu tô vendo aqui pelo menos. Não, ele não é do Botafogo, ele é da base do Botafogo. Óbvio que ele não é do Botafogo. Você acha que o Botafogo ia ser inteligente com pegar um jogador e ter o direito dele? Principalmente se ele é bom? Nunca, nunca que isso aconteceu. Se não me engano, o Otávio. Tem um deles, ou é o Otávio ou é o outro que você falou. Não, o Marcos Guilherme. Guilherme. Não, o Otávio da base aqui dele tá CRB, mano. CRB, tem certeza? Sim. Tem aqui, CRB e Atlético Paranaense. Ele não tem idade pra ser vendido pra. Deixa eu ver essa porra. Eu não tenho idade pra ser vendido pela Europa, do jeito que você falou. Tinha um que foi que era do São Paulo, não tinha? Evandro. Sim, mas esse... Já foi vendido. Sei lá, mas, cara, o nenhum é do Botafogo, cara. Deixa eu ver aqui, tem um sim, cara. Eu vi essa porra. Deve ser um dos merdas, cara. Cara, mas esses três jogadores fazem o time jogar, e é basicamente isso. Basicamente isso. E é incrível, né, velho? O Walter fica no banco. Fica, caralho, é triste, né? Porque ele não tá jogando nada. Não, não, mas eu fico estarrecido que assim, o Walter é bom até centroavante, né? Muito bom centroavante. E aí você vai olhar os times do Brasil, por exemplo. Vamos focar. O Fluminense não tem centroavante, nem sei quem é o centroavante do Fluminense. Ah, é o Marco Alves. Nossa. Não. É. Botafogo, Ribamar. Corinthians, Romero. Eu tô pensando aqui por alto, tá ligado? Vamos lá, tem mais quem? O Inter é o Sasha. Deu um ataque bom, o Inter, mas não tem centroavante. Entendeu? Tu começa a parar pra pensar e tu fala assim, cara, o Walter cabe em 80% dos times do Brasil. Sim, sim. Tu lá. Fácil. Vou querer Walter no Botafogo, tá velho. Porra, olha a dupla, Walter e Piumpão. Boa dupla. Não é? Melhor dupla, inclusive, viu? Vou falar pra você. Não, melhor dupla não, cara. Nem precisa exagerar não, cara. Melhor dupla. Gêmeos. É... Vou falar de Libertadores? Libertadores da América. Sério, vocês querem? A ilusão de São Paulo, ela é eterna. Pode começar, Lucas. Eu acho que, no final das contas... É só fé. E fé. E fé, ela é um exercício de acreditar cegamente. Sem razão nenhuma. Eu acho que no final das contas é só ferro. Só ferro que o São Paulo vai tomar, mano. Cara, olha só. O jogo não tava ruim pro São Paulo até a expulsão do Maicon. Porque... God of Zaga. God of Zaga. Eu falei, cara, que coisa bizonha. É escroto. Né? É escroto. Eu falei, que coisa escrotíssima. Mas, olha só. Porque o Maicon, ele tá ali na zaga do São Paulo. Porque a zaga do São Paulo, vocês já conhecem ela. Ela tem um objetivo que é fazer merda. Cara, vamos lá. É engraçado isso, né? Eu entendi o que você vai falar. Não é, cara. Não é, cara. A zaga do São Paulo acho que é uma das melhores partes do cara, mas não, do time. Cara, é isso que eu ia falar com o Craig, que eu busco comentar. Cara, Rodrigo Caio e o Maicon. Ah, o Maicon. É uma ótima dupla de zaga. Ótima. Ótima. Mas o problema não, é o sério São Paulo. Mesmo. O problema é o São Paulo. Cara, eu acho o Rodrigo Caio um baita zagueiro. Não, sério, o cara sabe dar passe. Ele tem noção de cobertura, ele não é lento, entendeu? Ele só é meio baixo pra zagueiro. Mas de resto ele é muito bom. Não, zagueiro. É que ele é um volante que virou zagueiro, entendeu? Não, eu sei, mas mesmo jeito, ele continua sendo um bom zagueiro. Não, ele é um bom zagueiro, eu não tô falando isso. A zaga do São Paulo, o Maicon, Rodrigo Caio, ela é boa. O Maicon, por exemplo, evita a merda, ele evita que os problemas aconteçam. O problema é, se ele faz merda... Entendeu? Não, tá. Tem quem evite. Entendeu? Pô, mas o não, time eu acho que... Paulo, cara, foi mal o jogo inteiro, principalmente no ataque, cara. Foi mal na hora da o time do São Paulo concluir. Não tinha criação. Faltou, o que fez muita falta e tá fazendo. Isso tava acontecendo no Brasileirão e eu tava com muito medo de que isso se refletisse na Libertadores. Eu tive uma esperança Eu acho que o time do Atlético Nacional, pelo que apresentou, acho que fez o que geralmente fez nessa Libertadores, mas eu achei que se o São Paulo tivesse com o Ganso, tinha sido diferente. O Ganso faz falta. Também acho. Muita também falta. Porque o Ganso é o que tava dando, o que dava muito, o que dava liga no meio campo do São Paulo. Que criava as chances de gol, cara. Sim. O Ítalo que jogou. Sim, porque o problema do, que assim, o Ganso tava jogando como um meia, de verdade, ofensivo e tal, mas ele fazia o Kelvin pegar a bola e jogar, ele fazia o Michel Bastos funcionar, ele, e principalmente o Caleri fazer 1 bilhão de gols. Entendeu? O Ganso tava sendo o motor central. Então, basicamente, o São Paulo tinha o Maicon como pilar defensivo e o Ganso como estrutura do ataque, entendeu? Tipo assim, com os dois ali, não tava dando ruim. Meu, o Thiago Mendes também tá jogando bem, tá ligado? Muito bem. Só que assim, o problema é que, tipo, basicamente a gente tirou o pilar do nosso time. É tipo tirar o Akagi do Choroco, tá ligado? Caralho, que referência. Tá que pariu, cara. Não é? Não é, mas é isso que aconteceu. Faz uma referência agora com o Haikyuu, pô. Caralho, não, mano. É como tirar o... Igual aconteceu lá no jogo, como tirar o... Cara, que é o nome do... O Capitão? Do Capitão, é. É isso, mano. Mano, só o que aconteceu é que quando o Maicon foi expulso, foi o momento em que o armador ficou putinho e começou a dar os passos errados e virou o rei obcecado. Exato. Entendeu? O rei é solitário. O rei tirano. Rei tirano, né? É, foi isso que aconteceu. Mas assim, eu acho que assim, eu não sei, o Ganso não volta, né, pro segundo jogo, eu acho. Ah, que tendência que não. E o Maicon não vai estar. E eu acho que assim, se fosse o time titular de São Paulo, eu acho que a pausa prejudicou, com certeza, mas eu acho que mais a ausência dos jogadores do que a pausa. Eu acho que mesmo com a pausa, se fosse o time do São Paulo que se classificou, tivesse jogado contra o Nacional, dava pra ter saído com uma vitória. 1-0, aquele 1-0 sofrido, mesma coisa com o Atlético Mineiro. Dava, mas agora 2-0 em casa, tipo, é torcer pra um milagre, tá ligado? E outra, cara, o time do Atlético Nacional é bom. É, porque o que eu falei, ele fez o que fez a Libertadores inteira. Ele segurou, manteve o jogo, apostou no contra-ataque. E matou o jogo. Sim. Os caras são bons, cara. Você vê a tabelinha, os dois gols são de tabelas, cara. A movimentação deles é boa. A movimentação ofensiva é muito boa, fazendo aquele triângulo que recua com o cara entrando. Tipo assim, eles fizeram isso e foi assim que eles ganharam. Porque o Atlético Nacional, lembra? Ele perdeu pro Rosário no primeiro jogo e depois garantiu o jogo. Tipo, passou sem problemas, tá ligado? Na segunda partida. Não foi sem problemas. Não, foi 3-1. Foi tipo assim. O que eu tô dizendo pra você? Pô, eles saíram perdendo. E ainda assim, é o que eu falo, é. Eles não se abalam, não teve problema pro time, entendeu? Sim. Tipo, pra você ter. Você perdeu o primeiro jogo. Você tá lá jogando contra o Rosário Central, que é um time chato, tá ligado? E ainda assim, pô. Pra caralho. Entendeu? Tipo assim, e ainda assim, fazer o placar, fazer o resultado, sabe? Tipo, é o time que o São Paulo... Esse que é o problema. O São Paulo não podia ter dado essa oportunidade. O São Paulo deu. Agora o Atlético Nacional vai jogar todo completamente acomodado em casa, tá ligado? Vai catimbar feito um inferno, tá ligado? E pronto. Sabe? E o São Paulo sem os principais jogadores ainda por cima, tá ligado? Não, e pode matar o jogo no contra-ataque muito bem também. Sim, sim. E pode fazer a melhor tática de ataque contra o São Paulo, que é chutar no meio do gol. Porque o Dennis funciona assim: se você chutar no ângulo, ele defende. Se você chutar no meio do gol, ele coloca pra dentro. Esse é o Dennis. O Dennis é o goleiro do PES. Cara, o Dennis, ele é ridículo, cara. Ele é ridículo, ele faz cada coisa em cada jogo. Aquele jogo com o Santos, mano. Eu não sei, cara, eu odeio o Dennis. Aquele jogo contra o Santos é ridículo, cara. Ele bota a bola pra dentro. Não, é sério, o resto do time desistiu, mano. Eu não sei como o Lugano não espancou ele ali. Honestamente. Cara, é porque o Dennis tem cara de ser cara legal, tá ligado? Tipo, não, esse cara vai ser bacana. Tem mesmo, cara, cara que faz churrasco. Não é? É. Não, ele é bonito. Eu acho que cada merda que ele faz, ele boca o churrasco pra galera, tá ligado? cara, é, sei lá, mas ele, o problema do Dennis é que ele é ruim. Esse é o problema do Dennis, ele ser ruim. Vai ter churrasco. Mano, eu acho que o goleiro reserva do São Paulo é melhor que ele, mano. Mas, de qualquer... Quem é o goleiro reserva do São Paulo? Qualquer um tá valendo. Pode ser o da base. Bota o Cone, bota o molecão do posto. É porque o Cone, se você chutar no Cone, a bola volta, entendeu? Ela não entra no gol. Entendeu? Isso acontece, sabe? O Dennis tem que ter aquela possibilidade, né? Ô, o Dennis tá com a bola na mão, mas ô, não vamos acreditar muito não, hein? Nunca tá 100% seguro. Né, mano? Mas é... Isso é o que me deixa triste, mas é isso. E o Independiente do Vale ganhou a primeira partida contra o Boca Juniors. Porra, eu não tinha visto isso. 2-1. Mas não vi, não. 2-1, Independiente do Vale, que é esse que a cola tá feliz. Não, é só que assim, o jogo da volta é em Buenos Aires. Ah, eu tô ligado. Entendeu? Não, um grande provável vai ser Atlético Nacional e Boca, né, final. Sim, não, com certeza eu tô apostando aí São Paulo, Independiente do Vale pra final. Vai, com certeza, né? É. Opa! Essa aí vai acontecer de um jeito, hein? Santo contra da Suquinha. Vai dar um jeito. Tá rolando Copa do Brasil também? A gente tá na fase dos jogos. Ah, não. Foda-se, mano. Foda-se. Os jogos. O único jogo legal era o Cruzeiro contra o Vitória. E o Cruzeiro resolveu botar 2-1 lá dentro. Então, porra! Hoje é o jogo. Vai ter Juventude cara, Paysandu. Cara, na boa, olha só. Copa do Brasil só serve pra acabar com o técnico e acabar com o time. Quando a Copa do Brasil só funciona quando chega na semifinal. Aí fica legal. Mano, vai ter Juventude Paysandu, velho. Não, é só pra fuder. É igualzinho que tá acontecendo com o Fluminense agora, que empatou com a porra do Ipiranga, que é um time ruim pra caralho. Só serviu pra isso, só serviu pra fuder um time botar em crise. É igual estadual esse início de Copa do Brasil. Mas é, só que um time às vezes pior, né, mano? Porra! Ah, não, é difícil. Aqui no Rio é difícil ser pior. sei lá, mano. Sei lá, o Flamengo conseguiu ser uma desgraça na Copa do Brasil, hein? Mas perdeu pro Fortaleza. Tipo, o Fortaleza ainda tem, é time de capital, ele tem história. O Fortaleza que não tá há 20 anos numa Série A. Não, que não tá há 20 anos, que tá há 20 anos nessa Série C. Então, Fortaleza foi a desgraça, mano. Nossa, pelo amor de Deus, né? Mas acho que é pior, você perder pro Fortaleza ou você empatar com o Ipiranga. Eu nunca ganhou nada na vida dele, tá ligado? Sei lá, acho que o Ipiranga ainda tem o underdog, entendeu? Ah, não como eu falar, é um time se você gritar Independência ou Morte, você ganha nada. Caralho, Independência ou Morte. Caralho. Bem. Nem do Pedro ganha, porra. Que então é isso. É isso que a gente tem pra falar de futebol. Então, vamos embora pra arte do rolinho, que é um momento que a gente não escuta há muito tempo. Eu tenho certeza que vocês querem escutar. Então, vamos embora. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então vamos embora para mais uma arte do rolinho. Que momento que é esse, Edu Marques? Um momento mágico e maravilhoso que eu botei meu microfone e fiz que nem Christ. E sabe o que é pior? Eu percebi, eu acabei de ver isso. Eu vi porque eu perguntei para você. Você tava mutado, você saiu e o Christ saiu em seguida. Acontece, mano. O Crave tava esquecendo também, que eu percebi aí, ó. Não tava foi? Eu mesmo. Bem, então vamos pra arte do rolinho, esse momento onde você foi um ouvinte do Prorrogação. O que que você faz? Você escuta o podcast e as recomendações dos rolinhos, não é mesmo? Não é isso? É isso? É isso. Você escuta o podcast, você devia mandar e-mail, teus putos. Você tem a possibilidade de mandar um e-mail, entendeu? Você vai fazer isso? Pronto. Ou de mandar um comentário. Ou de pedir um guia de piadas. Olha só. É, também pode ser um infográfico. Cara, eu só faço. Só faço esse guia de piadas, o infográfico de piadas ou prorrogação, se tiver pelo menos uns 10, 20 comentários. Uns 20 comentários, tem que ter 20. 20, é só pra mim. Vale todos da mesma pessoa, só com uma letra? Não. Caralho, que filha da puta. Não é, eu já tenho seu IP, seu otário. Você sabe que dá pra. Seu IP tá rastreado, né? Eu não tô imaginando. Tem a mesma pessoa escrevendo lá. Cusão, quero meu infográfico, tudo separado assim por letra. Caralho. Seria muito genial, cara. Maravilhoso, hein? Bem, cara, antes do rolinho. Cara, então, tipo, tá salvo aqui, tá aberto o Vine, mas meu Firefox acabou de travar. Que maravilha, hein? Então eu vou falar o que é a arte do rolinho e eu mando pra vocês depois. A primeira é no jogo do Ajax, que é um rolinho, pô, bem clássico, que você dá um tapa no baixo da perna do maluco e consegue driblar ele. Porra, é classicão. É o do... que joga no Tottenham, o Eriksen. Sim. Até a época que o Eriksen jogava, que ele dá uma puxada. O segundo é de uma pelada. É, sei lá, meio que parece ser um campo society, uma parada assim, que é aquele rolinho classicão mesmo, aquele que você pisa no cantinho assim e você dá aquela puxadinha por baixo da perna, tá ligado? Sim. Pertinho da área de escanteio. E o último é um na rua, tipo, como se fosse aquelas demonstrações de cara de freestyle, tá ligado? Caralho. Mas nessa mesma vibe de ser o rolinho puxado assim por baixo da perna, já jogado, porra. É amarradão, cara. Cara, eu vou... É só isso que você tinha pra falar? É, basicamente, porque tá travando aqui os vídeos. Então, porque eu tenho um especial, mano. Ah, então manda aí. Um especial em clima de Eurocopa, que é nada mais, nada menos que o double rolinho do Quaresma. Ah, eu vi isso. Foi jogado, foi genial, velho. Vocês viram aí, ó, double rolinho do Quaresma. O Quaresma é sinistrão, mano. O Quaresma, velho. O Quaresma é o melhor jogador de Portugal, mano. Pena que ele só joga de 40 em 40 dias. Caralho, velho. Ai, meu Deus, eu vi essa vinda. Longe tava vindo essa piada. Não é? O Quaresma só joga quando tem peixe. Nossa, não. Meu Deus. Ai, ai. Cada um tem está. Então é isso. Essa é a arte do rolinho dessa semana. Tem a especial. Que eu não podia perder. A gente tá reciclando mais, cara. Aí, olha só. A gente tá. É, não recicla. Espera um pouco só pra você ver essa reciclagem acontecendo, né? Bem, então é isso. Vamos embora. Vamos pro nosso bolão. Embora pro bolão, só pra constar aí, eu sou o líder do bolão, o Eero Marques está em segundo, o Carlos está em terceiro e o Crime, né, antepenúltimo. E aí, não, cara, você tá falando errado. Você está em primeiro, eu em segundo, Carlos em terceiro e o Crime, como o Arsenal, obviamente, está em quarto. Exatamente, ele está seguindo os passos de Wenger. Exato. Não é isso? Com certeza. Então, grande você... ídolo, né, Croy? Grande ídolo, grande mestre. Não é mesmo? Então vamos lá, começando nosso bolão. Final da Eurocopa, França e Portugal. 2-0, França. Dois do Griezmann. 2-1, França. E vai ter um gol anulado porque o Cristiano Ronaldo encobriu o goleiro e o Nani foi completar, mas estava impedido. Que jogada elaborada. Isso vai ser os 90. Nossa. Caralho, velho, isso é muito capaz de acontecer. Lembrando que já aconteceu. Sim. Eu não sei, mas não foi a 90, não foi a final da Eurocopa. Então vai acontecer de novo e vai ser desse jeito. O Dani vai ser morto em Portugal. Caramba. Ele vai ser morto pelo Cristiano Ronaldo. Não vai, o Cristiano Ronaldo gosta do Dani, mano. Porque o Cristiano... Gosta pra caralho. É só não gostar. Não, o Cristiano Ronaldo gosta do Nani porque perto dele, ele, o pessoal para de reparar nos erros, entendeu? Ela dá uma diferença, entendeu? Mas tudo bem. É, eu aposto 3-1 França. Dois gols do Griezmann, um gol do Payet. E o gol de Portugal vai ser do Quaresma. Olha só. É... Ah, cara, só porque ninguém apostou... E, porra, pra ter a graça de ser a Grécia, vai ser 1-1 o jogo no tempo normal e pro Portugal ganhando as pênaltis. Vale constar que você errou completamente sua aposta da Copa América, né? É, porra, eu fui que cheguei mais perto, vocês apostaram no Uruguai. É verdade. Eu acho que apostou no Uruguai. Eu nem lembro em quem eu apostei, eu preciso rever aquilo ali. É. Eu ainda não fiz essa contabilização, mas tudo bem. É. Próximo jogo, Brasileirão, Palmeiras e Santos. 1-1. Não. 2-1, Santos. Ah. 3-3 pra parecer 33 a idade de Jesus. Nossa! Muito bom, cara. O Irmão está elaborando bem hoje. Ai. É. 1-0 Palmeiras. 2-2. Temos aí também próximo jogo, sensacional, incrível, maravilhoso, Chapecoense Corinthians. Cara, 2-0 Corinthians. Cara, eu vou de 1-1 esse jogo. O Chapecoense vai empatar e o Cristóvão vai morrer com substituição, vai ficar só olhando de boca aberta, porque ele é isso que ele gosta de fazer. Caralho. Sério, cara, ele tem essa mania, cara. O time tá perdendo, ele fica só olhando. Pra mim vai ser. Ah. 1-1. Cara, pior que pra mim também vai ser 1-1. Gol do Corinthians, Mito Romero. E o gol do Chapecoense é o do Romero contra. Nossa. Foi uma grande possibilidade. Próximo jogo, Flamengo e Atlético Mineiro. Putz. 3-1 Atlético Mineiro. Hat-trick Fred. 2-2. Putz. 2-1 Atlético Mineiro. Dois gols do Fred. E o gol do Flamengo. Do Damião, se acertar até lá. E os flamenguistas vão deixar de sentir o cheirinho de épito. Quanto? Bugou. 2-1. Foi a 2-1. Agora eu não lembro. Foi 3-0 que eu falei. 3-0, beleza. 2-1? Não, 3-0. Ele se bugou, tá ligado? Não, é tá... Eu me lembrei, cara. 2-1 foi da França. Cara, tô com sono. Caralho, o craque é foda. É, e o último jogo, São Paulo e Atlético Nacional. Lá? Lá. Ai. Caralho, acho que vai ser 2-0 São Paulo e São Paulo ganhando os pênaltis. Pra mim vai ser... Ah, caralho. 3-1 São Paulo, 3 gols do Denis de falta. Nossa! E o gol que o São Paulo toma é... É ele toma fazendo gol pra dentro. Exato. É dele mesmo. É que isso é outra falta que ele cobrou e voltou. Ele vai cobrar a falta, pega a cabeça do maluco, vai cobrir, ele vai ser... Não, ele vai acertar o travessão e a volta. Ah, é... 4-1, Atlético Nacional. Vai ser 2-1 pro São Paulo. O gol do Atlético Nacional vai ser um chute que o Denis vai botar pra dentro aos 90. Com certeza. É uma possibilidade alta. E ele vai chegar aqui em São Paulo e vai morrer. Caralho. Mano, o pior é que existe muita chance disso acontecer, cara. São Paulo tá ganhando de 2-0, chutando o Denis, ele entrega. E morre, né, mano? Caralho, se ele morresse, na verdade, seria bom, né? Que aí já tinha pra outro, né? Caralho, né? Melhor, né? Mas tudo bem. Então é isso. É só as apostas dessa semana pro bolão. Então vamos embora e encerrar o podcast. É isso, mais um podcast que se encerra. Obrigado a todos vocês, ouvintes, que escutaram. Não, pera aí, aconteceu uma coisa séria aqui. O quê? Subitamente, nós recebemos 20 comentários no último podcast. Calma. Do seu cu. A gente tem que ler, cara, não vamos fazer essa desfeita. Vai desrespeitar o ouvinte. Meu Deus. O que aconteceu? Quais são esses comentários? Sério? Não, cadê os comentários? Caralho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só tô abrindo aqui pra ver. Último podcast, 84, Odri Candelarra. Vou ler de uma vez o comentário. Sério? Cusão, quero meu guia de piadas... Odri Kanda, Lahai no mamilo do Den Boy pela abelha que toca guitarra. Soul Cry. Só usei a conta dele. Juninho Play. Juninho Play. Juninho Play. Filho da puta. Filho da puta. Sabe o que isso significa, né? Que é de piadas. Você sabe que tem seu IP nessa merda, né? Não, pô, mas o... Ele... Filho da puta. Esquece. Nada disso. Nada disso. Vai ter, tem que ser 20 comentários reais de pessoas diferentes, de IPs diferentes, entendeu? E não Johnny Boy. Você tá invalidando o Juninho Play? Tô invalidando o Juninho Play. Que absurdo, cara. Absurdo. Bem, então é isso. Obrigado a todos. Calma aí. Eu tenho uma coisa pra falar, cara. Hoje tem um aniversário muito importante, pô. Qual aniversário? É, agora que passou a noite, é dia 8 de julho. Fazem 2 anos do dia fatídico pro futebol brasileiro, mano. Nossa, 7-1, caralho. 7-1, 2 anos, cara. Pô, temos que celebrar. Uma geração moldada depois desse dia. Parabéns. Olha, só temos que comemorar, parabéns aí. 7-1, maravilhoso. Então é isso. É assim que a gente encerra mais um podcast. Copa do Mundo. Copa do Mundo, então estamos perto do aniversário do prorrogação, então. É, cara, eu tô vendo aqui é o gif do menino chorando, as lágrimas. Caralho, a entrevista do Davi Luiz, eu só queria deixar a família brasileira feliz. Davi Luiz. Não, só queria trazer alegria pro meu povo. Eu só queria trazer felicidade pro meu povo. É, ele traz. Grave, fala pra ele, eu só queria trazer um guia de piadas para o meu povo. O Davi Luiz, ele tinha. Não, pois esse aí nem foi eu, esse aí foi o Juninho Play. Eu só falo que o Davi Luiz devia ir pro mesmo lugar que o Denis, pra debaixo da cova. É. Então é isso. Juninho Play. Então é isso. Obrigado a todos, obrigado Juninho Play. Obrigado, Eero Marques, obrigado, Carlos. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Falou. Falou. Um abraço. falou. Um abraço. O Denis não tem cara de motorista do Uber. Que cara tem o motorista do Uber, mano? Sei lá, tem cara de tênis. Nossa! Ô, Eero Marques, já pode pedir umas dicas aí pro Denis pra ser motorista. Caralho. Meu Deus. Ele deve ser melhor motorista do que goleiro. International Superstar Soccer Deluxe.